Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o Titio vai ensinar o que é ensinar! Cheiro de lixo! O Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! A minha enfermeira tem mania de artista. Trepa em minha cama, crente que é uma trapezista. Eu não vou dizer que eu também seja perfeito. Mamãe me viciou a só querer mamar do peito. Hey, hey. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Ah, quando acabar o maluco sou eu. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume, um site com X de Xota, ele que usa mais um ano do que um pepino do mar, o professor Pardal desse podcast, Wesley Zop. Lembrando que o pepino do mar usa pra respirar. Imagina o cara assim, né? E eu uso mais. Obrigado. Chorume também, educação em ciência e tecnologia. Eu sempre pensei que o pepino do mar, eu sempre viro ele ao contrário. É a boca dele, cara, ele respira ali, porra. Como que deduziram que é o cu dele? Mas tudo bem, esse sonho. Ele usa pra se defender também, em alguns casos, igual o Wesley Zop. Eu tenho... Ele vai lá e estupra o cara com anos dele. Acredito que todas as mortes de pepino do mar foi devido a diarreia. Para o que engasga, né? Ele que no último episódio deixou saudades o nosso menino de ouro. É bom tê-lo de volta aqui com a saúde restabelecida e com o psicológico restabelecido também. O Bikman do Chorume, Gabriel Asmar. Bikman, porque eu sempre tô com o cabelo em pé. Né? Sim, os duanos. E esse terno verde. Ah, sim. Mas isso aqui é moda, né? É verdade. Sim, da década de 70. Assim. Mas é moda. Mas, sim, a moda não morre. Compro roupa em brechó? Compro. Sim. Tudo bem que você pagou um valor simbólico de 7 mil reais, mas... É, mas é o... Não, porque é brechó, né? É o... Não, mas é o blazer do Bic. Mas... Ah, sim. Vocês não estão vendo escrito em caneta Bic? Bic, mano. Eu acho que era o vendedor de Bics. De canetas Bic. Eu vendo Bic, man. Hey, man. Eu vendo Bic. Muito bem, e eu, Douglas Domiciano Ganso, um simples comedor de alfafas com leite condensado, não, só... Isso é muito bom. Somente isso que eu sei fazer. Não, não é somente isso, você também é cover de Roberto Carlos. Sabia disso? Não sabia. Sim, mas Roberto Carlos, o pintor da rua 13 de novembro ali. Sim, mas faça uma demonstração. Pô, cara, preciso de tinta suvinil. Puta que genial! Esse cara é muito bom! Assim, alguns não reconhecem, assim. Não, mas quem conhece o Roberto Carlos pintor sabe. Porra. Sabe que é igualzinho. Muito bem, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast que é igual a um bumbum adolescente. Não dá pra comer embaixo de uma F1000 em movimento. Isso é verdade, isso é verdade. Eu pensei que ia ter ele falar que tinha muito oxiuro, mas não é. Não. Tinha muita badalho. É. Muito bem, então vamos pra rapidamente a leitura de e-mails, leitura de contatos. E leitura... Rapidamente. Um breve momento. Dos nossos patrocinadores. Essa é a maior piada do Chorume, né? Fala um breve momento, o cara que tá ouvindo a primeira vez vai pensar, tem 3 minutos de leitura de e-mail. Os caras não tem, não demora muito. Vamos lá então para o primeiro minuto de 50 minutos de leitura de e-mail. Leitura de e-mails. primeiro e-mail dela, Juliana Felipe, totalmente desprendida da vida, com o assunto, o reassunto perguntas polêmicas. Isso. Ela tinha mandado semana passada, só que faltou uma pergunta polêmica. É, falou que tinha duas e só mandou uma. Sim. Muito bem. Boa noite, Lameruxos. A outra pergunta que esqueci de fazer é, por que tem bueiro que chama boca de lobo? A sorte que você tem aqui, Wesley Zop, o cara que é um dos inventores da boca de lobo, famoso bueiro, que vai explicar a origem do nome. Sim, a boca de lobo, todos sabem que é aquele que fica no meio fio. No meio fio, né? Que tem um gradeado ali. É isso, que é ali que é a boca de lobo. Por quê? Porque isso à noite, conforme o barulho que tem nas galerias do esgoto, parece que tá uivando pra lua. Fez um barulho meio... Fica esse barulho. Todo mundo já viu esse barulho. É um barulho em sol menor. Em sol menor. É que eu achei que eu não tinha pego o tom aqui. Mas é esse barulho. Então todo mundo falou, nossa, será que é um lobo? Não, é o bueiro. Então aquela lá é boca de lobo. Boca de lobo. Muito não bem. É por causa dos dentes, não, porque não tem dente. Exato. No bueiro. Exato. E porque o cheiro é muito parecido também com um lobo após ter comido bosta. Quem já viu um lobo assim sabe. Exato. Ela também manda outras perguntas aqui, Wesley Zop. Ótimo. Ela fala, e as perguntas polêmicas dessa vez são sobre pintos. Ou seja, pênis. Ah, trolhas, né? Sim. A gente conhece, não porque tem, mas porque... Que já ouviu, cara. Muito, desculpa. Sim, sim. Como vocês descreveriam um pinto pra quem não sabe o que é? Eu tive um namorado que tinha o pinto mais largo do que comprido. Isso é normal? Porra! Como mais largo que comprido? Uma lata de atum? Era de uma lata de atum? Era uma ripa? E uma vez um amigo meu me disse que se colocando um picolé no saco na hora H, atrasa a ejaculada. E qual seria o sabor mais indicado? Depois manda um outro e-mail. Então... É lógico que atrasa, né? Um e-mail não, totalmente coerente. Qual é o sabor mais indicado? Não é verdade ou mentira? Qual é o sabor mais indicado? Não, eu... Eu penso que atrasa a ejaculada de todo mundo. Sim. O orgasmo de todo mundo. Porque a mulher fala, que esse porra tá enfiando sorvete no cu? Na verdade, não, pode atrasar do cara, mas da mina ajuda, né? Porque o picolé tem um pau mais grosso. Ah, sim, no caso, ainda mais no caso da namorada da Juliana. É, mais comprido que... Então... Não, mais largo que comprido. É, eu não sei, um ovo deitado? Largo, que é, não sei, não sei. É diferente. Uma lata de atum, eu tô pensando numa lata de atum. Era o que a gente comentou alguns episódios atrás. O cara tem 30 de diâmetro, mais 3 de, de comprimento. Então. Ele esfrega, porque ele não tem que enfiar isso aí. Mas a pergunta, como vocês descreveriam um pinto pra quem não conhece um pinto? Pra quem não conhece um pinto? Um alienígena que se reproduz de forma aí diferente. Sim, mas ele conhece a fauna terrestre? Não conhece nada, acabou de chegar, encontrou quem? Wesley Zop. Encontrou comigo, ele quer saber o que é um pinto. Daí você, como é um demente, falou pra ele, ô, seu alienígena, já te falaram pra chupar um pinto? Porque você quer ser o primeiro a sacanear o alienígena. E daí ele falou, mas não, o que mas, What's is pinto? É, porque eles falam inglês. Sim, exato. Sim, é verdade. Mas ele entendeu o chupar. Sim, mas sim, entendeu que você pinto. Fez um sinal. Ah, é. E eu não posso mostrar pra ele, já que não, você fez um sinal de chupar pinto. Ele entendeu, só não sabe o que é pinto. Pensando que é um ET menor de idade, porque senão eu poderia mostrar pra ele. Não por isso. É. Você tem medo de mostrar e ele dizimar seu pinto, que ele levar... Ou ele chupar. Ou ele vai saber chupar. Com o que ele chupa. É, né? Entendeu? Sim. Vai que ele é um pepino do mar super desenvolvido. É verdade. E chupa com anos, igual o Wesley Zop. Um comelier. Não, como que você descreve? Se ele conhecesse a fauna terrestre... Ele não conhece. Se ele não, conhecesse, mas, eu então ia descrever... Então não trabalhe com uma hipótese bizarra. Não. Sim, claro. Tá. Não trabalhe com uma hipótese a isso. Estamos desenvolvendo uma coisa científica. Exato. Por favor. Ele não conhece, você tem que explicar. Tá, que formato tem esse ET? Ele é humanoide? Ele é humanoide. Tá. Eu vou assim, ó, tipo um dedo, mas que não tem dobra, e tem a cabeça diferente do corpo. E essa cabeça tem uma boca que às vezes gospe. É talvez isso. Um dedo. Que... Não quero mentir pra ninguém, um dedo mais fino. E aí, Gabriel Osmar? Ah, eu diria que é um cilindro levemente flambado. Flambado? Porque teve flambagem. Flambado não é com fogo? Não. Tá bom, então. Pode ser, mas se você usar em outros... Não, sim. Só pra entender, que eu fiquei com um pouco de medo. Se você não estiver usando o picolé. É. Ah, sim, sim. Claro. Tudo bem, um cilindro que teve um chanfro. Uma leve flambada. Então já foi queimado, entendi. Uma leve envergada. Ah, sim. E que tem a sua ponta levemente maior que o resto e de coloração diferente. É, você falou de uma forma bem técnica, eu gostei. E diferente de um pepino do mar, nada engole, tudo cospe. Sim. Muito bem. O próximo e-mail, uma ouvinte nova aqui, Vanessa Lima, escrevendo o assunto First. Oh, parabéns. Parabéns pelo First. Ela fala, olá, chorumentos. Meu nome é Vanessa e vivo em Portugal, apesar de não ser portuguesa. Então não tem bigode. Não. Estou fazendo doutorado em engenharia do ambiente. Este é o meu primeiro e-mail e comecei a escutar Chorume tem cerca de 2 meses, seguindo a recomendação dos dementes dos Loxicos. Muito bem. Ouvi um episódio e pensei, como eles têm coragem de colocar uma porra dessa no ar? É o que o Arnaldo pergunta toda vez. Sentei e respirei. Parei o sangramento nasal oriundo do que havia acabado de escutar, ou do clima seco do verão europeu, não sei, e resolvi ouvir outro episódio. Em pouco tempo havia escutado vários, mais de uma vez, e até o manual do jovem cadeieiro. Vocês são doentes! Pô, mas o manual do jovem cadeieiro é sucesso, né, cara? Não, mas... A gente tinha um certo medo, né? Sim. Mas a sociedade adorou. Então tudo bem. Mas adorei. Sim. É muita incoerência, ela diz. É aquele momento da negação do ouvinte do Chorume. Sim. Ouve, mas não sabe por que tá ouvindo. É igual um câncer no reto, né? Só começa negando. É, sim. Ouvi o último sobre folclore e achei que poderia contribuir com algo. Apesar de viver aqui onde falam PT-PT, e isso não é uma posição política, sou realmente natural de Olinda, Pernambuco. Aquela terra bonita, cheia de frevo, de ladeiras e xixi no carnaval. Mas com belas histórias. Você sabe que até um apelido meu é Bonecão de Olinda. Sim, e outro é xixi no carnaval, né? Sim, mas eu não queria falar. Mas pro Wesley é carnaval o ano inteiro. Sim, sim. Uma delas que eu colocaria no pedestal de folclore é a da famosa, talvez apenas localmente, Perna Cabeluda. Perna Cabeluda? Sim. Explico. Quando criança, ouvi as pessoas falarem que nos anos de 1900 em Guaraná com Rolha, existia um radialista local que contava a história de uma perna cabeluda que assombrava o Recife, capital de Pernambuco e vizinha de Olinda, para quem não manja de geografia. A perna cabeluda seria responsável por sequestros e estupros. E todas as manhãs o radialista comentava sobre o assunto. Não há registros fotográficos. Como é essa perna cabeluda? Um homem ou mulher que não fez a depilação? Que andava na cidade à noite com a calça enrolada até o joelho, mostrando os pelos da perna e correndo atrás de pessoas? De bermuda, né? Poderia ser. É, de bermuda ou de sunguinha. É, tapa seca. Mas tem que ser uma perna muito cabeluda pra isso... Pessoa estuprada, mas a única coisa que chocou ela é a perna cabeluda. Perna de veludo da pessoa. Tem que ser tipo um primo hit. Né? Não, tipo o Tony Ramos. É, né? O Tony Ramos, será que é ele que é o Pode estuprador ser. De Olinda? Tipo muito... aquelas calças de cowboy de pilo. Né? Eita. Não acho, ela fala. Sou a favor de ser uma perna mesmo. Talvez a perdida de um saci parente do Tony Ramos. Que saltava nas ruas cometendo atrocidades. O que acho? Então é só uma perna. Talvez é uma seja... perna. É uma cabeluda. A perna cabeluda que o quê? Estuprava com o dedão do pé. Pode ser. Ah, uma perna, uma perna viva. Uma perna, é lógico. Entendi. Não, mas talvez realmente seja a perna do Saci, mas como ele perdeu há muito tempo e nunca depilou, ficou não tem muito cabeludo. Não tá na sua presença. Então. Exato, e todo mundo sabe que quando você perde uma perna, essa perna se cria a vida, ela fica, os pelos dela crescem mais rápido. É, sim. Porque é uma defesa. Sim, claro. É igual os cílios. É, defesa do olho. Então, a teoria dela é uma perna, mas uma perna do tamanho de perna, mas pode ser uma perna também do tamanho de uma pessoa. Mas, ó, daí é até perigoso tomar um bicudo dele. Não, e se ela tiver o... Não, mas porque pra ela conseguir estuprar uma pessoa... Então, mas se ela tiver o segundo dedo maior, aí é o pênis dela, né? Ela fala, continue o ótimo trabalho, um beijo para os que não escolhem demais... E um lameruxo naquele que tem uma escala de mulheres maior que a binária. Ok, né? Acho que o povo sabe o que diz, né? Eu acredito nisso. Próximo e-mail, então, vamos lá. Anderson Lima. Esclarecimentos folclóricos. Caro amigo Choromosos, antes que alguém tente me acusar de ser o negão da rola branca, já devo adiantar que não sou esse elemento. Até porque o meu efeito é justamente o contrário e proporciona noites inesquecíveis. Sim, sim. Isso é verdade. Todo mundo sabe que ele é o negão da rola preta com a cabeça rosa. Rosa? É tipo fica até estranho de pensar. É, né? É tipo uma categoria de faixas de lutadores entre os negões estupradores. Tá ligado? Ah, eu sou negão. Cabeça rosa. Sou negão da gola preta. Ah, não, sou negão da gola amarela, né? Eu quero ficar aí. Tô na amarela. Então também, às vezes, o negão da gola branca não é que ele causava amnésia. Talvez era tão meio bosta a foto dele. Eu nem lembrava. Pessoa, né? Como defesa do cérebro, você esquece. Pessoa, ah, que bosta, eu nem vou falar que... Vou falar que nem teve nada. Melhor falar que nem teve nada. Muito bem, então tá vindo aí quem queria acusar o Anderson Negão já. Já fica aí sem arma. Já caiu do cavaco, que é um, do cavaco, que é um cavalo. Em menor porte, né? Todos conhecem. Muito bem, próximo vídeo de Herbert. Viana? Acho que não. Ele manda o um assunto sem assunto. Legal, fica dá um mistério, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa segunda-feira entre 2 e 2:15 da manhã. Então já dá pra saber que ele é do podcast, porque é o horário que a gente marcou de gravar com eles. Quem lhes redige este ebola nestes tempos de internet é o Herbert do podcast. E o que falamos no último episódio, que chorou, é o melhor podcast do mundo! É isso aí, boa! Vou até bater uma agora. Estamos todos esperando para gravar com as senhoras, incluindo o Silvio Santos. Ele não ouve o podcast de vocês, mas a filha de número 24 ouviu e falou que é uma merda, realmente. Então ela tá certa. Tá certo. Ouviu sem querer, cara. É. Quanto ao último episódio, puta episódio do caralho! Me fez lembrar de várias pessoas legendárias. Amigos que são mestres em ser esquecidos também. Outros são ímãs para atrair homens que fazem sexo com o bumbum. Que delicado, viu? E eu, que várias vezes fui confundido com viado. Escutem nosso episódio de Derrotas e Pobrezas e Saberão. Ele põe o endereço aqui, é o podcast número 23, Pobrezas e Derrotas. Vamos muito ouvir bem. Juntos, vamos ouvir juntos. Vamos ouvir agora. Agora, no ar. Tudo bem. Deixa o podcast dele. Ia facilitar muito a nossa vida. Um desses seres lendários é um amigo com quem trabalhei e que também tinha um certo sucesso com as mulheres. Mas ao invés de um vestiário de parada rodoviária do Piauí, ele tinha um Celta prata apelidado carinhosamente de ovo de Páscoa. Certa vez, ele estava a dedilhar uma moça. Não no sentido musical, mesmo estando a moça gemendo em mi menor com a sétima. E com o passar da partitura, a moça resolveu fazer um solo de flauta salgada. A famosa flauta de carne, né, pra quem sabe. O problema começou no momento em que o senhor ovo de Páscoa foi entregar a metade do leite do Kinder Ovo e a moça resolveu retirar a geba da boca. Tomou uma bela porrada, de porra mesmo, no olho esquerdo. Imediatamente, a mesma começou a esfregar o olho atingido, pois o líquido seminal o irritou. Talvez pelo suco de limão do almoço. Não é possível, ou pelo gengibre. A ponto de fazê-lo inchar e ficar vermelho. Isso tudo dentro do ovo de Páscoa, em um estacionamento. O legal foi saírem do carro para tentar arrumar água para a menina lavar o olho. Ou ir no postinho, né? Fica legal. Um gentleman. Vou dar uma cuspidela, cara. Qual o problema da boi velha cuspidela cura tudo? O pessoal, não, são muito preconceituosos. Tudo bem. Depois do ocorrido, a dita cuja foi embora de trem, com o olho inchado e vermelho. Não, ele não a levou para casa, ou a um hospital, ou a um motel para deixar o outro olho do mesmo jeito. Afinal, tinha que terminar o trabalho. Bom, no outro dia vamos tomar um café no lounge da empresa. Para minha surpresa, quem encontramos? Sim. A moça da esporrada. Com tapa-olho. Achei que era ovo de Páscoa. Com um olho vermelho inchado, parecendo uma cloaca de galinha caipira estuprada. Ah, sim, agora entendi. Quando perguntei o que havia ocorrido, ela responde: acordei assim, me contive e consegui não rir. É, amiguinhos, essa história é um grande ensinamento para todas as pessoas que são adeptas a fazer um bola-gato aos companheiros. Sim, Wesley Zobbs, estou olhando para você. Eu imaginei. Engula! Pois você pode ficar cego dos olhos e ter que ir embora de trem. Ah, você só pode engolir de quem você ama, né? Eu penso exato. Isso. Quem ama engole. E por hoje é só a cambada de choromosos. Tinha mais alguma coisa para escrever, mas acordei cagando branco e não lembro mais o que era. Abraços bem apertados por trás a todos. Só para esclarecer, o Josué é passivo. Ah, claro que é. Sim, mas ele quis dar uma de ativo. Essa sim, é a questão. Sim. Muito bem, então esse foi o meio do Herbert lá do podcast. O podcast sensacional. E esperamos eles aqui para gravarem. Oh, disseram para nós, Gabriel, que eles vão vir aqui em Americana para gravar com a gente. Ô, louco. Exato. Avisa o dia aí para eu viajar. Não, porque senão não sobra o microfone. Exato. Diego Zupelli manda o próximo e-mail com a hashtag Somos Todos Legendários. Isso é verdade, cara. Aqui a gente conta as lendas, os legendamentos de pessoas simples, pessoas comuns, aquelas pessoas que fazem parte do dia a dia, aquelas pessoas que estupram cachorro na rua, normal, aquelas pessoas, né, que dão tapa em cara de freira no meio da missa. Essas pessoas, Wesley Zobbs. Deixa eu só te explicar um negócio. A vez que eu bati naquela freira, você sempre fica me tacando na cara. Não, isso. Não é isso. Eu achei que era o Batman. Não, não, não sabia que era uma freira. Tudo bem. Você sabe disso. Fala aí, chorumentos. Me chamo Diego Zupelli, pouca idade, apenas 20 anos, um décimo da idade do Zop. Quem dera, os óbvios fossem tão novos. Assim. Obrigado por me acharem novo. Tenho algumas histórias de vida e alguns amigos me consideram um legendário, pois eu tenho o recorde de em todas as festas ficar bêbado e sempre fazer alguma doideira. Coisas que vão de coisas leves, como lamber uma pedra de cloro de piscina e vomitar a sala e o sofá todo da casa do pai de um amigo meu, a ser carregado pela minha digníssima por mais de 2 km a 3 horas da manhã. Puta que pariu. Não. Tomara que esse cara seja leve, cara. Imagina ser um gordo maldito. Não, ou filho que do... a digníssima seja um monstro. É. E ele fala: ou uma vez que quebrei uma mesa de madeira com a testa. Porra! É, compensado é assim mesmo. Mas, pensando bem, acho que a legendária é a minha digníssima, porque me atura, obviamente, claro, que sim, né? É, porque carregou ele por 2 km. Exato. Mas como carregou? Eu queria saber, tipo, de carriola, eu não sei. É, como acho, foi? Acho que nos ombros. Nos ombros? De cavalinho. Caralho, mas cavalinho eu... Cavalinho é foda, no ombro é mais fácil. Acho que nem um nenê eu ia aguentar carregar. Exato. Ou esse cara é muito pequeno, muito raquítico. É um amor, né, cara? É um amor. Pode ser. Beijo na bunda e um abraço por trás. Diego Zupelli aqui mandou as suas legendárias façanhas aí. Façanhas tem um filho da puta, né? Exato, exato. Renan Cirilo manda o assunto: o legendário já morreu. Olá, lameruxos do Chorume. Meu Olá. Nome é Renan Alves, 37 anos. Morador de Vila Velha, Espírito Santo. E como parece que fazer jabá é algo mal visto nesse programa, não vou dizer o nome do meu programa. Realmente a gente não gosta de jabá. Aqui, não é porque a gente ouve Los Ticos que a gente vai ficar fazendo jabá de graça pros caralho. Outros aqui. É porque eu me autoajudo com o podcast que eu vou Paulinho ficar falando. É, exatamente, porra. Não, não. E nem vamos falar pro nosso ouvinte ouvir café com porrada. Não. É claro que não. Não. Ainda mais tomando um café com torrada. Exato, exato. Porque aqui não é um podcast da vida aí que fica fazendo jabá pros outros aí, não. Por isso que eu falo que vai de pra quê pra puta que pariu. Você tem que fazer alguma coisa da vida, né? Tem só. Que fazer, é verdade. Vai ficar fazendo jabá? Não, faça alguma coisa cast aí pra... Porque senão você fica fazendo jabá no programa dos outros, o Wesley Zop fica na TPM Cast aí, pô. É verdade. Capaz até de subir numa plataforma, sei lá. Uma plataforma geek, né? É, sim, uma plataforma bem conectada. Né? É, exato, exato. Ah, eu também procurando autoajuda por causa que perdi minha Animesphere. Né? Eita! Mas se você perder não lembra, é só você pegar uma máquina do tempo, assim, tipo um MachineCast. Sim, sim, sei lá, né? Mas tem que ser uma cor específica, tipo um amarelo geladeira. Então não vai colocar qualquer coisa aí, não viver com jabá aqui. Pelo amor de Deus, puta que eu pariu. Não, jabá aqui não, pô. Porque não me vê com jabá aqui, porque senão eu vou te dar um ultra combocast de porrada aí. Boa, né? Isso mesmo. Aí já é. Que fique claro. Que fique claro que jabá não é permitido nesse programa. Ótimo. E se ficar vindo querer fazer jabá aí, ó, pode programar que eu vou dar porrada em vocês. Esse foi sutil. Como assim sutil? Não, o recado pra ele. Sim, sim. Nada que um pepino do mar não entenda. Exato. Ele fala, conheci vocês na participação que fizeram na leitura de e-mails do episódio 17 do podcast da trilha. Será que foi a gente? Onde falaram sobre culinária outdoor, que por sinal está excelente e vale a pena os ouvintes prestigiarem. Lembro dessa participação. Não, acho que não foi a gente, não. Não é aquelas pessoas que imitam a nossa voz? Ah, que pode que, ser. Que pode ficam ser. Gritando demente a esmo. Sim, só pra parecer só que, pra a gente, que é a gente. Não é. Sabe encaixar um bom demente. Não, né? Não, só... Nem um bosta, né? Como é o nossos covers. É, cara, é essa vida de fama. É isso. Tá. Fica a dica aí, quem sabe um dia a gente é prestigiado a participar desse Na Trilha aí. Não, eu nunca ouvi falar. Eu não sei, eu não gosto desse negócio de droga. Ouvindo o último episódio sobre legendários, lembrei de vários amigos insanos que tive na adolescência. Desde um maluco que mitou na escola por riscar totalmente a lataria do carro de uma das professoras mais odiadas usando um pedaço de pedra, até um outro que resolveu raspar a cabeça totalmente por duas vezes, imaginando que o seu cabelo nasceria liso. Pô, caiu cara burro! Ele caiu em alguma pegadinha, alguém falou pra ele. Não, porque riscaram o carro da professora de biologia, que explicava ali que é sobre genética, né? Daí ela parou de dar aula, o cara ficou sem aula, daí não sabe, né? Que, não sabe qual que é a continuidade. Não que tem sabe que como ele que ia funciona. Raspar até mudar o DNA dele. Ele fala, raspou a primeira vez com máquina e na segunda com gilete, porque achava que ter deixado 1 milímetro corrompeu a simpatia. Não, na verdade ele só conseguiu um cabelo mais grosso. Exato. Mas aí funcionou, claro. O detalhe era que ele tinha o cabelo tão ruim quanto chutar um móvel com o dedo mínimo do pé. Tá. Mas de todos os mitos que conheci, quero citar um camarada que era tão feio, mas tão feio que o apelido dele era Já Morreu. A explicação do apelido era Já Morreu e esqueceram de sepultar. O que tornava ele tão mítico era que não havia nenhuma mulher que resistia ao papo dele. Se estivéssemos em qualquer festa e apontássemos uma menina qualquer, bastavam 15 minutos de conversa para ele se dar bem. Nunca entendi como era possível. Minha teoria era de que ele carregava uma arma de fogo escondida sob a camisa e ameaçava as meninas para irem à força. Porém, ninguém, sob ameaça de vida, fica rindo tanto. De repente, nós que éramos uns bostas mesmo. Lembrei dele quando citaram o caso do amigo que falou pra mina que queria tomar um banho na casa dela e ela aceitou. Revoltante isso. Não, mas eu vou explicar que as mulheres não ligam pra beleza, cara. Senão aqui nesse podcast só o Gabriel já teria saído com alguém. Entendeu? Sim, se a mulher se preocupasse com elas isso. Têm realmente medo quando sequestram a família dela. Não, tá. Mas não todas. Não. Algumas preferem abrir mão da família. Já, já peguei três assim. Não adiantou nada. Mas fica aí, né? Mas tá, é uma dica. Com relação à minha pergunta polêmica, parece que o senhor pintado, que é o Wesley Zop, não curtiu as minhas questões. Não é que eu não curti, é que o cara me enganou. Né? Pois bem, já que ele se incomoda tanto de responder uma ou outra vez... Parei diferente hoje, a pergunta não será para ele. Ótimo. Em caixa alta ele escreveu isso. Pergunta, se você resolvesse viver somente de podcasts, em quais desses lugares você pediria esmola e por quê? Opção 1, no meio de um evento de direita com uma camisa escrito Fora Temer Golpista. Opção 2, um evento de esquerda vestindo uma camisa escrito Bolsomito 2018. Como dito anteriormente, a pergunta será para outro chorumoso. Gabriel Asbar, você poderia pedir ao Wesley Zop para escolher uma das opções acima? E tem que ser uma das duas. Um grande abraço, Renan Cirilo Alves, podcast na trilha. Mas peraí, a pergunta pro Gabriel foi, será que ele pode perguntar pro Wesley? Não sei, sim ou não, você pode ou não? Eu posso. Eu posso. Caralho! Queria dizer que agora acabo de ser o segundo integrante do Chorume a responder perguntas polêmicas. Que então mesmo. Wesley Zop nunca mais poderá dizer que só ele faz isso. É verdade. Mas aproveitando, Wesley Zop, se acaso você resolvesse viver só de podcast, tá, tivesse que mendigar em algum evento. Sim. Um evento. Tá. Mas usando camisa caráter. Você não pode ir nu igual você vai nos eventos. Mas depende do evento, né? Não, mas esse não pode. Tá. O que você escolheria ir num evento de direita, usando uma camisa Fora Temer Golpista, sim, ou num evento de esquerda, usando uma camisa Bolsomito 2018? A mesma quantidade de pessoas tem nessas festas. A mesma. Sim, e a mesma quantidade de pessoas violentas também. Ah, a mesma quantidade de violentas também? Sim. Nossa, aí ferrou, hein? Meio a meio, não vale. Não vale. Não. Porque você não pode estar... Mas meio a meio seria uma opção imbecil, às vezes. Você ia apanhar de todos. É, mas juntar, se cada evento, morre, né? Se cada evento tem 100 mil pessoas, você ia apanhar de 200 mil. Não, na verdade ele foi esperto. Ah, porque meio a meio seria Fomito Gol 18. Eu ia pegar metade de cada camiseta. Ah, e outra, vocês lembram na década de 80 e 90 que aquelas pessoas ficavam metade de homem, metade de mulher e ficava de perfil cantando? Sim, então, sim. Então na hora que tem... Era o Pablo do Falei a Música. Não. Você sempre que ele virava era uma mulher. Borboleta. Metade do perfil era borboleta, a outra era um pênis que escreveram na boca dele enquanto ele dormia no vestiário. Ou isso era o que eu faria, não sei. Eu ficaria de perfil falando com as pessoas que estão concordando com aquela camiseta. Ou não vale essa? Não vale. Não sei. É, não é passível a sua... O ruim é que... Suas peripécias de burlar a lei. Peraí, eu vou falar então, eu vou no do Bolsomito. Por quê? Porque fica engraçado esse nome. Bolsomito é engraçado. Tudo bem. Brasil é o único lugar onde o primeiro nome do presidente é fora, né? É, verdade. E eu gostaria de prestigiar a companhia do Wesley Zop com uma camiseta escrito Bolsomito 2018. Bolsomito assim, porra! Pô, meu! Isso eu vou usar. Isso. Então vamos lá, próximo e-mail, Leandro Lopes. Ele, o assunto é legendários e folclore. Olá, cremosos amigos. Quem precisa de um quadro na cultura quando já tem um na leitura de e-mails do Chorume? É isso que eu tô falando. E outra, um quadro na cultura, acho que ninguém se masturbaria ouvindo você. Ah, cara. Bom, tem isso também. Então, né? É verdade. Então, acho que no Chorume é melhor. Então, sempre mande alguma coisa no Chorume. Ah, mas vocês nunca fizeram isso assistindo o Roda Viva? Não? Ah, não, Roda Viva só quando tava. Só quando for o José Serra. Ah, tá. Que ele tem uma aparência saudável. Toma muito genérico. A alimentação dele é a base de genérico e pastel de feira. Mas ele só come de 4 em 4 horas. Que é o que ele precisa. Só que pastel de feira cru, ele não vai, vai fritar, porra. Eu só batia a punheta pra alguém da cultura e era passiva pra povinha. Sim. Eu gostava das fadinhas do Castelo Rá-Tim-Bum também, mas tudo bem. É, eu nunca entendi várias coisas sobre o folclore. Nunca entendi se alguém de fato acreditava nas lendas, mas talvez por não conhecer um bauruense. Não, acho que ele quis dizer que ele era de Botucatu, né? É, mas é que tem muito bauruense que mora em Botucatu. Ah, é, acho que é isso. Mas e outro, isso. Existe uma lenda do folclore bauruense, que é o Wellington Chassi, que já esteve aqui, exato, né? Então... E que às vezes imita Chassi. O cara, por que não? Exato. Por que é uma lenda folclórica? Porque o cara taiou no Negão, né? Não, depois que ele taiou no Negão... O cara que taia Lunegão, cara. Lunegão, já, o cara entra pro folclore. É verdade. Seria Lunegão, Negão da Rola Branca? Não, eu acho que não. Talvez. Não, eu acho que não. Talvez, porque todo mundo botava pilha nele. Pô, tá o Lunegão, mas na verdade era uma decepção. Não, tinha rola branca. Mas eu acho que é porque ele, como o Wellington lembra de contar, então... Mas em nenhum momento ele disse que o Lunegão comeu ele. Porque ele não lembra. Ah, porque ele não, mas lembra. Talvez outras pessoas... tenham Entendi. Taiado o Lunegão e não lembrem por quê. Porque daí ele chegou e comeu a pessoa. Ah, detalhe, o cara taiou o Lunegão com uma capucheta. Não, aí é pior, é verdade. Cara, por isso que ele virou lenda. O cara é um folclore. É tipo o cara derrubar um helicóptero Apache com um avião de papel. Não, com uma capucheta. com uma capucheta, mano. Pra quem? Com um revolvinho de elástico de dentro. Ou aquele revolvinho que vinha suco dentro no mercado. Pra quem não sabe de que episódio estamos falando, é Aventuras de um Menino do Interior. Ele fala, gostaria de pedir ajuda de vocês para entender. Como que a Yara seduz os homens? Será que eles não sentem o cheiro de peixe? Cara... É um mininote. O Wesley Zop tem uma história de uma pessoa que ele já comeu que cheirava muito pior que bacalhau. Peixe. Deu uma lavada, né? Cheirava pior que se você juntasse todos os peixes do oceano deixassem apodrecer 3 dias, ele, Wesley Zop, cara. Não, eu penso que pinto não tem nariz. Como que a mula sem cabeça soltava fogo pelas ventas se ela não tem ventas? Talvez ela seja igual o pepino do mar, respire pelo cu. Pelo toba, né? Pode ser. As ventas é o toba, sai fogo do toba. Pode ser aquele peido. Não, mas buscado. É que aqui a gente comentou que podia ter aquela cabeça do motoqueiro fantasma. Ah, é verdade. Então daí teria ventas. Por que o lobisomem só lambe homem? Lambe? É, o lambisomem. Ele fala, meu bisavô era um cara muito lendário. Ele tinha um grupo de danças regionais aqui de São Paulo e adorava catira. Dance um pouco de catira pra gente ver, mas óbvio. É tipo um sapateado, né? Então, sim, por favor. Ainda bem que eu trouxe um tamanco de madeira pra fazer. Que tal? Gostei. Não sei se precisava. Se precisava ter enfiado os dois tamancos de madeira no toba. Gostoso! Olha que eu vou colocar. Eu achei que o pessoal colocava no pé, não sei. Mas depois não... guarda no toba, Douglas. Não, mas durante toda a música? Não, tudo bem. Talvez eu até errei um pouco. Eu achei que dava pra usar tipo castanhola, depois tamanco no cu. Talvez por isso chame, cara, tira. Tira o tamanco do cu e bota no pé. Também ele era um beberrão e mulherengo. Não podemos culpá-lo, né? Se disfarçou de padre para casar meu outro bisavô. E se disfarçou de padre? Caramba. Ele teve um filho, meu avô. Sim, é verdade. E registrou no mesmo nome que ele. Igualzinho. Não colocou nenhum júnior, nenhum filho, igualzinho. Nenhum segundo? Ele fez várias dívidas e não pagou, sendo que elas foram cobradas do meu avô. Filho da puta, velho! Genial! Ter um filho para pagar pelos seus erros, isso é genial, cara, diz Leandro Lopes, e ele manda abraços. Concordo. Excelente, realmente um cara... Darei o nome do meu filho de Wesley Zop e também começarei a fazer essas Todo coisas. Mundo sabe que seu nome não é esse, né? Aliás, poucas pessoas sabem, mas seu nome é Wesley Zop de Lima Feliciano, né? É verdade, cara? É verdade. Muito bem, fica registrado. Delícia, Feliciano. Ele é farsante até no nome. Jorge Augusto, lá do Animesphere, mandou o assunto, episódio 55, palavrão. E aí, senhores choromosos, mais um episódio extremamente elucidativo. Palavrões e quando usá-los. Senhor Wesley Zop mostrando ser um catedrático no assunto, mostrando como não tirar o caralho da boca enquanto explica. Muito bem. Mas eu acho que não fiz isso. Acho que sim. Mais uma vez, aquele chorume cremoso escorreu dos meus ouvidos enquanto eu ouvi este episódio. E o lixo acaba fortalecendo o cérebro contra esse monte de coisa demente que a gente vê por aí. Muitas coisas a gente vê... dementes por aí, cara. É verdade. O mundo não é mais o mesmo, mas é óbvio. Eu vi uma criança, cara, eu não queria falar nada aqui, não. Eu vi uma criança, ela tava vestida com a camisa do Super-Homem. E ela estava comendo um algodão doce. Certo? Certo. Um algodão doce que vem com máscaras. E uma das máscaras que ela estava usando era a máscara do Homem de Ferro, mas com a camisa do Super-Homem. Então, onde esse mundo vai parar, cara? Onde esse mundo vai esse parar, mundo, cara? Esse mundo tá louco, cara. Ele fala, um grande abraço por trás de vocês. E até o próximo e-mail. Obrigado. Temos também aqui comentários no site. Ele do Rosenberg Ribas, lá do Plataforma Geek. Ele que hosteia o Plataforma Drops. o comentário dele vai tomar alguns episódios aqui. Ele comentou first, somente isso. Vamos parabéns. Para... ok. Vamos para o próximo. Paulo Simonato, ele fala, muito bom esse programa, eu curto. E no dia 20/9 ficou ainda mais enriquecido com a participação dele. Meu filhão que eu fiz com muito capricho, Wesley Simonato. Valeu, galera. Paulo Simonato também é seu pai? Não, não, ele só fez o Wesley Simonato. Quer dizer... No episódio 56 sobre folclore, também tivemos um comentário do Pensador Louco. Nunca falem mal dos sacis, incluindo os albinos, seus avatares do escárnio. Do escárnio? Gostei desse nome. Eu achei, eu vou usar. O fato de não... Vamos tatuar? Vamos. O fato de não poderem ser vistos dentro das garrafas se deve a vocês, seres céticos que não acreditam e descreem de tudo que é acreditável pelo ato da crença. Tem primeiro que purificar essas almas imundas em uma caverna do Himalaia que fica na Serra de São Paulo. Do Himalaia? Sim, faz mas sentido. Na Serra de São Paulo. Deve ser de lá que vem a água da garrafinha Pet Himalaia. Sim. Justo. Só depois de jejuarem por 40 dias e 24 noites, ou seja, a noite... A noite eu como. Mas só por 16 noites. Sim. Você tem que administrar, hein? É bom, beleza. Difícil. Então serão levados por homens que carregam lanternas até o ponto evolutivo de poderem ver nossos gremlins fumadores de erva de cachimbo. Agora vão e pequem mais. Obrigado pelas palavras também elucidativas, agigantadoras desse podcast aí pelo Pensador Louco. Eu gostei. Fiquei totalmente excitado. Temos um áudio... Mas parece que tá meia bomba. Stênio Garcia, você? Gabriel Asbar, aqueles ouvintes que querem entrar em contato através das redes sociais, quais são as redes sociais, Gabriel Asbar? As redes sociais, temos Facebook, Instagram, Twitter. É verdade. Sim, mas quais são? Ah, as nossas? As nossas. Ah, sim. É Facebook, Instagram, é Lixo do Lixo e o Twitter, @ Néctar do Lixo. Muito bem. Wesley Zop, para aqueles que querem mandar e-mails para nós, como fazer? Mande para o autocríticas@chorume.com.br. E aqueles que querem mandar um áudio demente no WhatsApp, fazer como, Wesley Zop? Mande para o DDD19-99495-5485. Em homenagem à nossa ouvinte Vanessa aí, fale o áudio, fale o número do WhatsApp em forma de frevo, Wesley Zop. De frevo? Mandar o WhatsApp de frevo é uma coisa que não me atrevo. Então vou mandar o DDD 19-99-495-5485. 9495-5485. Gostou ou não? Acho que isso não tem nada a ver com o... Eu acho que também não tem. Por isso que eu falei que eu não me atrevo. Mas... Tudo bem. Mas eu queria dizer que talvez tenha a ver com o frevo, porque ele mexeu com a minha cabeça. Ah, é? E também eu tava com guarda-chuva aqui. Não sei se você notou. Exato. Muito bem. Agora é o momento dele brilhar. O menino que nos deixou aí desamparado semana passada, mas dessa vez ele volta com sua voz triunfante. Mas antes... Temos que agradecer ao pessoal que fez um grupo do Chorume. No Telegram, verdade. Fizeram lá ouvintes lameruxos, cara. Eu me emocionei com aquilo. Então, nossos ouvintes lá estão tocando um grupo lá no Telegram. Sim. O Arnaldo deixará um link aqui no... Deixa também um line. Na postagem. Antes de falar sobre o tema, eu queria dizer que quando Wesley Zop disse, mas antes, escorreu 50 lágrimas de orgulho, de vingança, de interromper o Douglas. Creio que não. Eu fiquei feliz, eu acho que a partir desse momento ele pode morrer realizado. Agora eu tô bem, cara, agora eu tô bem. Sim, então vamos lá, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é invenções que deveriam existir. Muito bem. É isso que eu tô falando. Então, bem-vindo, ouvinte, a esse episódio que promete ser um brainstorm de ideias. Atenção, startups, hein? Exato. Muito bem, então vamos lá ouvir as nossas ideias que valem R$1 milhão. Mas esse podcast é um lixo. Não, não. É o lixo do lixo. Ah! Amiga! Anu! that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. Enquanto estávamos em off aqui, teve uma briga para ver quem ia começar. Wesley Zop ganhou. Então, Wesley Zop começa aí falando sobre invenções que deveriam existir. Antes, quero pedir desculpa pro Gabriel que eu enfiei a caneta no tímpano dele. Exato. Não sei. Quê? Não sei se precisava ter esporrado no olho dele, agora tá inchado. Mas a gente se vê amanhã no lounge da empresa. Eu vou falar, o mundo é cruel, Wesley Zop. Não, e o às mundo vezes, é cruel. Galileu às vezes... falou que o mundo era redondo, cara. E o que quiseram fazer com ele? Matar ele, cara. Mas antes quiseram dançar frevo. É, lógico. Sim, pode, sim. Pra ver se ele sabia. Mas depois quiseram matar ele, por quê? Porque não aceitavam as ideias dele. E eu vou falar, nesse mundo, cara, nesse mundo onde tudo é formatado, onde tudo segue um formato, tudo é um padrão, matam-se galileus todos os dias quando falam a sua ideia não é boa, é a verdade. Sua ideia não é decente. Mas hoje esse podcast Brainstorm, esse podcast de coaching aqui, vai fazer a sua missão e vai revolucionar o mundo das invenções. Eu gostei. Porque invenções podem ser o quê? Podem ser ideias. Sim. Você fala, isso é genial, só que ainda não tem um uso. Ou você, sim, já pensou um uso, ou você não pensou como ela funcionaria, mas você queria que existisse algo assim. Isso. Você queria que existisse um lugar, você queria que existisse algo. Então as invenções vão trabalhar em cima disso, Zezop. Sim, mas o meu tem até motivo o porquê dessa invenção. Então pode falar. Porque tanto, eu vou explicar e aí vocês vão entender. Faz mais ou menos umas 3 semanas. Ó, recente essa, sim, ideia, tá fresquinha, tá cheirando cocô verde. Tá cheirando cocô verde. Um amigo meu me liga de madrugada. Falando que está deprimido, porque largou da namorada, e não sei que tal. Ele largou, vamos lembrar. Deu culpa pra hoje. Deu culpa, é, tal. Daí o que ele fez? Tentou voltar com a namorada, mas só que antes... Mas dele... porque estava deprimido. Porque estava deprimido, mas com a depressão ele bebeu. Sim. Então ele estava bebaço. E daí... E ligou pra namorada às 4 horas da manhã. Quebrou uma mesa de madeira com a testa. E tentou ligar pra namorada. Sim. Ligou pra namorada. Pediu uma carona de 2 quilômetros. É claro que ela não quis voltar com um bêbado que liga de madrugada. Exato. E que tinha bicudado o cu dela há pouco tempo. Exato. E outra, porque ela tava no meio da orgia quando ele ligou também. Eu espero que sim. Sim. E daí, o que eu pensei? Por que não ter um bafômetro no telefone, cara? Conforme você está bebaço, você não consegue ligar. Pra não falar bobagens enquanto bêbado. Faz sentido, faz sentido. Podia, cara, ter um dispositivo ou um app. Um app, ó. Já sempre ativado, claro. Exato. Né? Que conforme a pessoa vai começar a discar, depende pra quem que ele tá discando, tipo, pra ambulância, tudo bem. Chamadas de emergência. Então, sim, sim. Chamada de emergência, então, tá liberado. Chamada de emergência tá liberado. Menos... Qualquer celular faz chamada de emergência. Então, menos pra menos... polícia, porque senão você estaria autogerando sua prisão ali por estar embriagado. Não, mas você não tá dirigindo. Não sei. Mas tem que estar liberado. Mas tá, isso facilitaria até pros policiais, por exemplo. O governo não precisaria gastar milhões com bafômetro, sendo que qualquer celular teria. Exato. Esse bafômetro evitaria constrangimentos, porque conforme ele ligou, e ele tava bêbado, ele não lembrou no outro dia que ele tinha ligado. É. Só que ela veio lá falar com ele, ah, você me ligou e tal, né? Feito um demente. Sim. E daí ele falou, não, eu não liguei. E esse aplicativo, por exemplo, não precisaria estar 24 horas, ele pode ter um horário de travamento. Ah, sim, porque... Por exemplo, entre 10 e... 10 da noite e 10 da manhã, por exemplo. Sim, nessas 12 horas ele, exato, ativa. Porque o cara sabe, ah, eu tenho o costume de beber esse horário. Sim. Então, pode acontecer. Eu acho que seria útil. Seria útil. Parabéns, Excelência. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Talvez os militares não quiseram fazer, porque daí eles... Iam parar de fazer blitz e tal. Exato, né? E os milhões que são desviados por causa do aparelho de bafômetro. Sim. No, exato, suborno ali. É verdade. Exato, aí, ó. Mais uma vez, um chorume investigativo aí, denunciando a corrupção nesse Brasil, cara. Pra que Conexão Repórter? Gostaria. Quem é Cabrini perto de Wesley Zop? Gostaria. Cabrini é uma de... cabra que ele rabou, sim. Sim. Uma cabra pequena. Por isso que era Cabrini. Não, mas ele intitulou ela Cabrini. Sim. Mas eu gostaria de dizer que pela inovação, pela utilidade pública, seu Wesley Zop, acredito que essa invenção dele mereceria 75 aplausos de mendigo. Pô, é isso que eu tô falando, cara! Sim, poderia ser 100. Poderia. Mas por que não é? Ah, mas 100 é o máximo? Não é 75? Não, 100 é o máximo. Aplausos de mendigo, Wesley Zop. Tá. Você não fez. Você consegue reunir só 75 mendigos, não 100? Ah, cara, pelo amor de Deus, saia desse lugar. Mas por quê? Mas por quê? Você então, não, você não estudou a pauta? Não, eu você vi, não viu, mas... Você não viu a escala de invenções aqui? Eu sei. A régua. De aplausos aqui. Não, eu tudo sei, bem que mas... ela é feita com pau de mendigo, mas dá pra entender. Tudo bem, vou falar por quê. Porque depende muito de um celular, e hoje em dia não são todos que estão com celular aí. E muitas vezes, a pessoa numa dessa pode voltar com o amor da sua vida. Mas e, por exemplo, aquele filme que tem o Mark Ruffalo, acho que é Mesmo Se Nada Der Certo, alguma coisa assim. Ah, então. Que a mulher liga de madrugada pro cara, faz uma música. Ah, aí, não, é. Aí, deu aí certo. Não existe um filme, tá vendo? Então, por isso. Ah, por isso só. Eu não ganhei 100. Por isso. Tá. Mas a mulher também talvez não tava bêbada, né? Não, ela tava. Ah, ela tava bêbada, é verdade. E aquela que ele conheceu no bar, né? Exato. Sim, sim. E o Plataforma Drops fez um episódio sobre esse filme, então aí não ia ter um episódio do Plataforma Drops. É verdade. Não, então 75, agradeço por ser tanto aplauso. Muito bem, e você, Gabriel Asmar? Você que... Bom, eu sou um cara mais simples. Você, né? É um cara do povo. Eu sou um cara simples. É, isso é verdade. Eu penso, assim, nas pessoas e nas suas... Sim, sim. É. Porque daí eu não tenho vergonha de ninguém, né? Sim. Mas daí você fica nu quando você pensa isso, não? Não, né? Ah. Porque eu penso nas pessoas. Eu sou um monstro. E mito. E porém do povo. É. O monstro do povo. Mas enfim, eu penso em utilidades do dia a dia, que você ali... No auge da sua sedentarice, você pensa, pô, devia ter alguma coisa pra fazer isso. Sim, sim. E eu queria dizer aqui que eu gostaria que fosse inventado um ímã de controle remoto. Um ímã de controle remoto? Como assim? Primeiro, quem nunca, sei lá, sentou no sofá cheio de comida no colo ali, ou sim, aquela coberta no alguém dia de fazendo frio, um bolinha gato ali. Isso, e você quer... Dar aquela ligada na TV ou mudar de canal, aumentar o volume. Na hora que você senta, o controle entra no seu toba. Alguém chupando seu Malaquias ali. É constrangedor. Malaquias, esperamos você aqui. Você percebe que o controle está muito distante de você, tipo 3 passos. Sim. Ah, daí não tem como. Não, e você já se inclinou levemente no sofá, e aí? E aí? Cadê seu Deus agora? Então... Você tem que levantar, tem que se desvencilhar, tem que deixar a comida de lado, tem que pedir pra parar de chupar o Malaquias. Isso é inconveniente, cara. Isso, ainda mais se o controle tá ali do lado do Malaquias. Você vai ali pra pegar? Mas então o ímã funcionaria como? Ele traria o controle pra sua mão. Mas somente o controle. Exato, porque é um ímã de controle remoto. Exato, exato. Não, porque podia ser o ímã, que o controle mas remoto isso, está no ímã. Isso por exemplo, entender, isso é uma luvinha que você veste? Exato, eu imagino isso, uma luva ali. Que... Mas isso aí é sensacional. Ou então uma... Pulseira. Um anel. Porque seria uma coisa que você poderia usar sempre. Mas eu traria qualquer controle? Qualquer controle remoto. Mas aí você poderia até sacanear na casa dos seus amigos. Talvez. Ficaria engraçado. Mas engraçado. Também ajudaria porque... Às vezes você perde o controle remoto. Ah, sim. Sim. E isso ajudaria você a encontrar. É, pode... Não, eu achei legal. Achei mas legal. Eu diria que pra essa utilização... Tem a opção tremer. É muito recomendável que você fique sentado antes de ativar. Porque o controle tá pode vir violentamente e acertar você em lugares indevidos. Ah, sim. Isso é verdade. Tem que calcular bem o ângulo. É. Eu acho que... Uma invenção muito boa. Eu gostei. Eu gostei. Eu preciso... Eu gostei. Tem aí agora? Não tem. Ainda não vendeu. Mas eu coloquei lá eu no... Eu compraria agora. Eu coloquei no site de vaquinha virtual e até agora recebi 12 centavos. É. Mas quanto você precisa pra fazer? Ah, acho que 72 milhões. Tá perto. Tá perto. Mas começou faz 3 meses também. Então, Tá aí. Tô divulgando agora. Tá começando. Agora tem mais 3 pessoas que vão saber. Eu dou 75 aplausos de mendigos. É, eu ia falar 75 também. Não, sabe por quê? Porque é legal, útil. Mas se você esquecer de pôr a luvinha, a pulseira, vai ter o mesmo efeito que não ter pegado o controle. E daí você vai ter que ter um outro, um ímã de pulseira pra depois ter o controle. Exato, na outra daí mão. Daí é complicado. E daí? Né? Daí você gastou em dobro, não ajudou o cliente. E às vezes você vai sacanear alguém com essa pulseira pra tomar o controle, uma pessoa que daquela vez ela procurou o controle e achou. Você pega da mão dela. Ah. Então, aí é mancada. Entendi. Entendeu? Então, É útil. Concordo. Não, não concordo. É pra desanimar que concordo. A gente tá falando isso, mas tem que pensar nesses. Tirar essas arestas. Tem que essas arestas. É, bom, vamos esperar o site lá. Quem sabe no vaquinha lá. Exato. Vê se não tem alguma notificação já. Opa, estamos aqui com 13 centavos agora. Foi eu que doei. Foi um centavo inteiro? Foi. Pô, você tá desprendido. É, eu acho que minha filha não precisa se alimentar. Tá muito, muito gordinha. É melhor ter a pulseira de controle remoto no mercado. Vai ser um bem pra ela. No futuro ela vai melhorar. Ela vai entender. Assim. Não comeu, mas agora você tem uma pulseira. Exato. Vai ajudar a atrofiar o joelhinho dela. Talvez nem exista mais controle remoto. Mas. Garanto. Agora eu já sou um cara mais simples ainda. Mais do povo ainda? Eu penso em coisas assim, sei lá, que atormentam a sociedade desde tempos imemoriais. Aquelas noites de outono, mas aquelas noites que são frias no outono, apesar de o dia ter sido quente. Sim. E daí você pensa, tomei um chocolate quente, com conhaque, com rum, e agora o que eu quero fazer? Ligar pra minha ex. Ligar pra minha ex. Vamos supor que ela volta com você. E daí você dá uma foda bem dada, mas aquela... Pô, até isso que eu tô falando, uma foda foda. Uma foda foda. Sim. Com PH. E daí você faz lá um cowboy invertido australiano. Um Siri de 4 pontos. Ou um docking. Um dog, um fist, um peão baiano na ladeira. Bota isso que eu tô falando. Exato. Tudo bem, voltou. E daí o que que faz? Você deu aquela ejaculada no olho dela. Sim, inchou. Daí depois, obviamente, depois de uma ejaculada, você dá aquela dormidinha de lado enquanto ela fica falando sobre a vida dela. Como e você já dormiu. Sim. Exato. Como foi o dia, como foi a semana. De madrugada você acorda assustado, querendo mijar. E daí quando você vai dar aquela mijada, você cai no velho conto da uretra duplicada. A boca dupla. Exato. O pentelho divisor. Para um alienígena que não sabe do que eu estou falando de trolhas, que muitas vezes o buraquinho da uretra dá uma colada, assim. E fica duas. Cola tipo um 8, era isso, 0 e fica tipo 8. Tipo 8, tipo uma ponta de mangueira. Sim. E daí quando você vai mijar, o quê? Sai uma duplicata, um jato. Tipo uma língua de cobra. Sai uma língua de cobra, sai uma bifurcação de urina. Uma derivada. Isso. E daí você não acerta nada. Isso, não, e nenhum dos jatos vai na privada. Exato, nenhum dos jatos vai na privada. Aquele famoso xixi matemático. Exato. E daí o que que eu pensei? Num separador direcionador de uretra. Separador? É, e direcionador. Me doeu um pouco, mas como seria? É uma coisinha que você vai colocar... Você vai andar com ele, lógico. Tirar pra lavar, obviamente. Não, mas, claro. Mas você anda ali com o negócio na pontinha da uretra. Tipo uma boquinha? Exato. Um biquinho de beija-flor. Tipo um biquinho de beija-flor ali, de silicone, algo pra não machucar. Você que tem a uretra sensível. Não, você que tem a uretra sensível. Você é humano. Eu desentupo a minha para um farpado. Exato. Você que tem... No meu caso, então. Você que esse dia que eu pinguei pimenta malagueta já chorou. E aí eu chorei mesmo. Exato. Você que não aguenta 7 meses de tratamento contra gonorreia. Então, coloco... O direcionador de uretra. É ali, tipo um funilzinho? O separador, não, é tipo uma... Não, mas pra dentro eu falo. Não. É uma boquinha. É bem pequena, assim, ele só tem o encaixe da tampinha de sorvete aqui, só o... Ah, tá. E daí você vai lá e faz um jatão bonito, graúdo. Ah, ô, mas fica legal. Aquele jatão grosso. Aquele que faz barulho e todo mundo pensa que você é rola grossa. Poderia ter até um mecanismo a laser pra mirar ali, né? Sim, pode ter ali uma mira laser. Porque às vezes você quer empurrar aquele penteiro que tá grudado na lateral. Exato. Você mira nele e... Aquele pedaço de bosta que ficou riscando ali. Você tenta focar nele ali. As mulheres não entendem, mas a gente tem essa utilidade pública. Exato. De limpar ali restos. Exato. De base, pô. E Então eu pensei aí, um separador, direcionador de uretra aí, ficaria. Fica sensacional. Exato. Eu acho que um preço justo aí pra começar a investir seria 72 milhões de reais. Mas porque tem que ser um material muito sensível, exato, né? Uma coisa muito delicada. Não, que não cause alergia. E também, exato. Tanto no homem quanto na mulher, porque se você quiser, você pode dar uma penetrada. Aquela gozada grossa, né? É, exato. Mas não tem perigo de ficar dentro dela? Não, né? Aí que tá. Na hora da gozada? Não, cara. Ele encaixa ali na uretra. Mas ele encaixa... Me senti sendo beliscado, né? Na borda da uretra. Exato, mas é um encaixe sensível. Não, por isso que é tão caro. Milhões. Exato. E outra, é adaptável pra sua uretra. Tem tamanhos, tudo. Ah, mas... PPP, se você precisar. É, será que eles ajustam mesmo se for um pouco menor que PPP, não? Que não é o caso do seu. Não, não. Quando o caso existe. Mas desse amigo seu que acordou de madrugada, Não sei. É, Wesley, talvez... Estamos investindo, estamos começando. Por isso, 72 dê milhões. Certo, mas quando você confunde um pelo com pinto, aí fica difícil, sabe? Sim. Pelo grosso. Pelo grosso. É. Não, mas, mas uma outra utilidade aí seria, vamos pra diversão, um exemplo. Você teria como ativar ou moldar ele pra ficar, tipo, em vez de bifurcado, tipo um chuveirinho? Não, ele não é bifurcado. Não, mas pra evitar a bifurcação. Pra evitar a bifurcação. Mas você quer... Mas você poderia moldar ele pra ficar chuveirinho? Tipo, quero gozar em forma de coelho, daí na parede... Forma um coelhinho. Lá, esse cara que curte Golden Shower é foda. Tem essa chance, não? Você acha que facilitaria o bucaque? É um bucaque personalizado. Pode moldar o nome da pessoa. Vou te banhar com a minha porra. É, aí fica aí. Talvez a indústria pornô até curta isso. Ou pra você mijar em chuveirinho mesmo. Tipo chuveiro. Um exemplo seria o quê? O cara tá mijando na primeira vez na casa da namorada, falou que ia lavar a mão, tá com vergonha de que vai mijar, então mija em forma de chuveiro pra dar uma... atenuada no jato, é isso? Pode ser. Então, pode ser. Tudo pode bem. Ser. Então... Ou tem um LED pra ficar, parecer que o jato é de outra cor. Vamos desenvolver. Começando aí, quem sabe. Puta, essas ideias de chupar rola é foda. Exato, cara. O cara tem fetiche com ponta de pinto, sei lá. Tudo bem. Eu só tô dando uma ideia. Pode ser. Mas uma coisa que eu acho que seria justo é ter ali uma ponta que desse uma pressão, talvez... que virasse uma VAP, né? Porque daí a gente desgrudaria, surgiria muito mais fácil. Seria reboque de parede. Exato. Né? Mas porra sem... de chuveirinho aqui, cara. Um exemplo. Mas sem ofender a ponta da uretra, que é sensível. Claro. Exato. Um silicone ali, algo bem sensível, alguma coisa. Sim. Mas eu acho que ainda assim, eu daria uma nota de 75 aplausos de mendigo. Mas por quê? Por causa da arrogância dele. Como assim? A prepotência dele. Como assim, cara? Achando que o mais útil que tem é a minha invenção. olha como que eu sou inovador. Nunca falei isso, cara. Nunca falou, mas escreveu aqui, né? O ouvinte não saber. E aí? Não sei se... Na 75 aplausos de mendigo. Caramba. Sei se vocês estão sendo justos. Você viu que tá escrito aqui, ó. Gostaria de fazer justiça, gostaria de dar 100 aplausos, mas como é a regra do programa, a gente sempre descarta a nota mais alta. Sim. Então ficamos com 75 você aplausos. Você poderia dar 99, mas 75 é melhor. Mas 99 seria mais alto ainda. Não, eu acho que é pela sua prepotência. Por falar que 99 é mais alto que 75. Tudo bem. Existem pessoas, Douglas, manetas. Existem pessoas, é manetas. Verdade. Principalmente nessa Paralimpíada, eu vi que existem pessoas manetas. Você não sabia. Eu sabia, mas lá foi divulgado. Tudo bem. Certo? E pessoas manetas também usam computador, cara. Sim. Não é só você que tem duas mãos que usa, não. Mas você tá falando de pessoas manetas, tanto faz, esquerda ou direita, ou as duas? Sim, tanto faz. Tudo bem. Não, as duas... Era pra maneta, só que é tipo uma mão só. Tá, uma mão só. É, ele tem uma das duas ele tem. Sim. Tá. Aí você fala, vou inventar o mouse. O mouse já existe. Não, mouse não. Mouse eu sei que existe. Mas é muito difícil uma pessoa maneta dar Ctrl Alt Del. Sim, é verdade. Ctrl Alt sim. Daí então quer dizer. E o Del? O Del com o nariz, né? Então. Então quer dizer que pessoas manetas, denúncia, não conseguem ser técnicos de informática hoje, é isso que você tá falando. Não, agora vão conseguir. Agora vão conseguir. Porque eu pensei num mecanismo, imagina uma haste com três pontas pra baixo, tipo assim, pensa numa haste, certo? Tô bem. E as pontas estão no decorrer da haste. Sim. certo? Pra baixo. Sim, três pontos. Três pontos. Que você pode ajustá-las na distância que elas estão ali uma da outra. Sim, sim. E essa haste... Mas você ajusta tanto no eixo X quanto no eixo Y? Não, ele só é o eixo X. Né? Ah, tudo bem. Certo? Então daí você faz o quê? Com essa haste você aperta Ctrl Alt Del. Com uma mão só você segura a haste e as três pontas aperta o Ctrl Alt Del. Mas essa haste, ela, você consegue fazer uma angulação nela? Faz angulações. Porque às vezes, por exemplo, aqui no computador do Chorume aqui, o Ctrl Alt Del não estão alinhados. Não estão alinhados, mas é por isso que tem. Então você consegue fazer uma dobra de angulação. Isso, um ajuste de microfone. Isso, aquele cabo... Cabo ajustável. É, um corrugado rígido, sei lá. Tipo um, sei lá, vocês sabem melhor. Tipo uma pemba branca, não sei. Mas é uma boa ideia. E daí agora as pessoas manetas, unicamente manetas, poderão ser técnicos de informática. Não, ou poderão dar Ctrl Alt Del. Isso. E é interessante também que você pode, assim, por questão de inclusão, criar com vários materiais, vários acabamentos. Exato. Ah, sim, daí os designs, né? Daí tá. Ter trocas de... De hastes, como que chama essa haste aí? Acho que haste pra Ctrl Alt Del. Isso, daí o que acontece? Com a pessoa maneta, ela pode, depois elas podem jogar bafo com essas hastes. Mas eu acho... Com uma haste? Eu tô pensando tipo um microfone aqui. Elas têm uma mão pra bater bafo, essas obras. Tem, mas passa com figurinhas. Não precisa ser com haste. Mas porque cada uma vai querer a haste da outra e vão trocando haste. Mas não vai fazer o bafo com o manual da haste? Vai ser um enorme Pokémon Gol de hastes, cara, esse bafo. Não, cara. Penso mais, que ele poderia lançar kits com atalhos de programas. Não, de exato, software. Exato. Por exemplo, AutoCAD, que tem pouco. Exato. Então, daí, tá vendo? Daí, por exemplo, você tem um atalho do AutoCAD, diga aí, Gabriel. Ah, não sei. Ctrl C. Talvez Perspective 1. Isso, Perspective 1. Só que daí você não tem, só que você precisa dele. O outro cara tem, o que você vai fazer? Jogar bafo com ele. Mas a ajustável. Ganhar a haste dele. É, eu não tinha pensado, eu pensei em pouco ajustável porque existem teclados diferentes. Um do outro, Ctrl Alt Del nem sempre não, é a mesma distância. Não, eu sei, mas às vezes o cara compensa pra ele, em vez de ficar ajustando uma haste e perder 10 segundos, ele já tem várias hastes ali que ele só pega e bate no computador ali. É um carimbo de teclas. Carimbo de teclas. E outro, e às vezes ele não sabe qual é o atalho que ele precisa. Exato. E o cara já fala, ó, eu tenho esse atalho aqui. Você quer percorrer o caminho todo ou quer meu atalho? Exato. Ou quer jogar um bafo aí. Tem que ver. E aí, os dois bateram as hastes também. Pode ser. Exato. Eu gostaria de dizer que para essa invenção, muito útil. Obrigado. Gostei da ideia, gostei das aplicações, mas eu daria só 75 aplausos. É isso, cara. Por quê? Não, isso é óbvio, né? Mas não, eu acho que não precisa nem explicar, né? Não, por favor, não. Talvez nem todos tenham entendido, mas todos sabem que isso viraria um jogo. E todos sabem que... Eu não entendi como viraria um jogo! Você mesmo falou do bafo! Vocês que falaram do bafo! É, mas esse cara me esqueceu. E todos sabem que Yugi bateria bafo e ganharia todos os carimbos de tecla do mundo. E ele tem as duas mãos. Porque ele é o rei dos jogos. E outra coisa. Eu não sei. Talvez vocês estão sendo injustos. Talvez seria mais fácil criar um teclado adaptado. Por isso... Ah, bom, é verdade. Por isso só 75 aplausos. Eu acho que é um pouco injusto, porque daí a pessoa sempre tem que carregar o teclado não, junto. Mas não, tá no computador, caralho. Sim, mas e se ele é um técnico, ele vai usar outras... Ué, ele levar em outras máquinas. Mas percebe que o teclado impede que ele bata bafo? Mas por que bater bafo, caralho? Ah, porque você falou. Eu acho que eu devo ter falado. Agora você lembra que tem algum assunto de bafo. A ideia é sua, cara. Não me impede pra explicar as minhas e as suas mas ideias. Mas é porque o bafo, e assim ele conseguia adquirir outras artes. Com outros comandos. É isso. É isso que eu tô falando. Por isso que eu falei do bafo. Tá bom, não é uma nota baixa. Não, 75 tá bom. Véio. É, não, já não vai estragar o seu financiamento. Não é que vai estragar, mas sei lá. Que você estimou quanto aí pra produzir a primeira arte? Quanto precisa? Porque não é uma, né? Que é. Você vai fazer. É uma produção. Existe mais do que uma pessoa baneta. Protótipos. Não, sei lá, uns 72 milhões. Acho que sim. Então, acho que não, e lembrando que o usuário... Que carbono, né? É. Que o usuário também poderia ser imune ao bafo, mas pra isso ele precisava fazer o cadeadinho. Mas pra fazer cadeadinho, o maneta não consegue. Não, mas ele tem uma haste de cadeadinho. Ah, tá. Depende, se você compra o kit completo, vem a haste que você quer junto com o cadeadinho. E você, Gabriel Asmar, outra invenção aí. Ai, vem com invenção boa, vem com essas porcarias. Ah, esse tipo de maneta jogar bafo, né? A camisinha furou, a pílula do dia seguinte não deu certo. Clínica de aborto Dr. Otávio Zopp. Resultado garantido ou enxertamos seu bebê de volta. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Gostaria de falar sobre uma invenção que eu tô tentando desenvolver aí com parceria com a Polishop. Oh, aí sim. Consiste em um desembaraçador de fone de ouvido. Mas ele desembaraça? É, ele tira os nós. Pô, tem que ser sensacional. Ele tira os nós. Os nós. Mas a ideia começou com o fone de ouvido, mas ele também funciona em correntinhas. Ah, né, sim. Balanço, ah, sim. Em fios de eletricidade que você guardou de qualquer jeito. Sim. Entendeu? Então ele é um desembaraçador universal. Um desembaraçador universal de compridos. É. Às vezes você tá na orgia, batendo rola... Embaraço. Enrosca. Enrola a rola. Enrola. É. Isso, a famosa enrola a rola. Entendi. Aí o que você precisa? Desembaraçador universal de nós. De nós. Muito bem. Isso. E como seria, assim? Você teria vários tamanhos, dependendo não, do fio? Não, eu acho que seria um equipamento eletrônico, né? Elétrico. Beleza. Mas teria que mudar totalmente o que a gente conhece hoje de fiação? Não. Funcionaria com os que a gente tem hoje. Sim, não precisaria de uma nova tecnologia de fiação. Não. Mesmo porque hoje em dia a gente só trabalha com fio semi-rígido, não sim, rígido. Sim, exato. Sim. Então funcionaria. Agora, se sua casa é muito antiga e só tem fiação rígida, o problema é seu. Aí vai ter que trocar. É. Modernize-se, né? É, tudo bem. Mas eu acho que seria uma ideia muito interessante para ter, porém... Por causa do alto investimento inicial de 72 milhões, sim. Eu tô aí com um sério problema em desenvolver a ideia. Mas eu até achei pouco 72 milhões, porque são vários tipos de nós que existem. Mas seria o quê? Uma caixa? Você joga o negócio lá dentro? Como que é? Uma esteira? Não, eu acredito que um aparelho que tenha uma ponta que puxe o embaraço e do outro lado saia desembaraçado. E no meio dela tem agarrinhas que vão desembaraçando. Garrinhas e banha de porco. Poderia dar aquela deslizada. Lembrando, vocês usam vaselina, mas banha de porco é mais melhor. Não, mas lembrando sabe que também, pra desembaraçar fio é banha de porco. É melhor. E lembrando também que dentro da máquina tem três nomes de faladeiras que ajuda a desembaraçar as coisas. Três o quê? Não, porque toda vez que alguma coisa embaraçava, sua mãe não falava assim, pensa em três pessoas fofoqueiras, faladeiras. Nunca ouvi isso. Não, tudo bem, mas... Tá, não, tudo bem, vai. Mas em algumas culturas existe, isso não, ajuda. Talvez por isso a gente nunca tenha pensado nessa ideia. É, pode ser uma isso. Uma questão também. Cultural também. É, mas o negócio do fone de ouvido, eu já vi alguém colar... Num zíper o fone. Cada linha do fone. Do fone em cada lado do zíper. Daí não embaraçaria nunca, porque você tá no zíper, você abre o zíper pra ouvir e fecha o zíper pra guardar. Mas guardar. O dele é pra universal. Mas é isso que eu achei legal, que o dele é pra qualquer tipo de nó. Cara, é uma ideia sensacional, realmente, mas que só ganha 75 aplausos de mim. Isso é claro, né? Não, aí é eu óbvio. Fiquei meio embaraçado agora. Sim. Pela utilização de banheiro de porco. Ah. Vide que hoje você tem muitos clientes que vão ser veganos, vegetarianos e não vão permitir aí. Entendi. Isso. Você assaltar um hospital que faz lipoaspiração em porcos pra poder pegar essa banha. Entendi. Eles não vão acessar isso. Nem todo mundo aceita esse tipo de... De crime. É, não, então, realmente, eu não tinha pensado então, na... Então, é só por isso, mas... Quem sabe aí a gente começa a criar porcos só pra extrair a banha deles pra... Ou usar um outro lubrificante. Igual ovelhas. Não, igual mas ovelhas. Todo mundo sabe que é banha de porco. É o melhor, é o melhor. Melhor que saliva humana? Inclusive, isso me lembrou uma vez que eu comi um cu. Sim. KY é o caralho. E teve que desembaraçar os cabelos do Toma lá com banha de porco. É, mas embaraçaram na cabeça do Pinto. Assim, que é o enrola-rola. É. Sim, o enrola-rola. Mas não fique chateado, não. Não, é uma nota boa. É. Ah, 75. O que eu vou falar aqui e... Fica entre nós. Fica entre nós, porque eu posso ser morto a qualquer momento por causa dessa ideia. Ok. Ah, é? Não, então não vamos falar porque nada. Porque essa ideia vai falir muitas empresas do Brasil, quiçá do mundo. Quer deixar quieto? Empresas japonesas. Não, eu tô aqui é pra falar, né, Wesley Zop? Não sei, eu acho que eu teria eu medo. Já falei da cabeça do meu pau sangrando aqui, porque eu não falaria... Mas a cabeça do seu pau sangrando... Não é uma vez que eu quase morri. Não, então, mas não te mata no futuro. É, essa daí pode te matar futuramente, pela essa ideia. Eu vou falar que... Não, eu acho que nem vou precisar explicar. Vamos Mas ver. Já vou falar com uma empresa que eu estou montando aí, que já está quase pronto. Os senhores vão trabalhar comigo lá, inclusive. Espero que eu possa trabalhar voluntário. E não, já tem estratégia de marketing, está pronto. Vou falar que é o... Vou falar o nome da marca para você entender como é forte isso que eu estou falando. Tá. O miojo que fica pronto em 2 minutos. 2 minutos e meio, ou 2 minutos? Não, 2 minutos. O miojo que fica pronto em 2 minutos. Bota, isso é sensacional. Isso é sensacional. Hoje em dia... Cara, revolucionário. Tá ali, ó, todo mundo na correria, esperar 3 minutos. Cara, e a minha estratégia de marketing, eu já vou falir as empresas só por causa dessa propaganda. Pra que esperar tanto tempo? Miojo em 2 minutos. Mas o nome vai ser Miojo em 2 minutos? Não, esse é o slogan. Ah, tá, tudo bem. Eu acredito que seja do Ojo. Bem, pode vou, ser. Vou falar Nissin, eu vou falir a Nissin com a Gansin. Que vai ser. A Gansin. Então, Nissin, estamos falando do plataforma aqui. Sim, vai ser aí um marco mundial, o Miojo em 2 minutos. Feito pela Gansin. Exato, exato. Já estou aí arrecadando dinheiro, vou precisar de 72 milhões para começar, para desenvolver. Mas para fazer a fórmula da exato, do miojo, da massa, que então. Vai ficar pronto em 2 minutos. E daí, para que a pessoa vai querer comprar outros miojos que comprou em 3? Não, claro que não. Sendo que você tem o que fica pronto em 2. Caramba. Não, é verdade. Ó, né, e essa aí eu dou a nota... Eu dou 75 aplausos de mendigo nesse. Por que só isso? Como só isso? Não, eu também, né, nesse caso, eu gostaria de dar só 75. Não, mas por quê? Porque você vai gerar muito desemprego. E também você vai monopolizar. O monopólio é errado, cara. É, isso é verdade. E eu achei um pouco prepotente. fora a arrogância. Não, mas por quê? Do cara achar que vai ser superar o miojo. Não, o cara assim, veio... todo cheio de dedos pra falar da ideia dele, depois ele disse que ia dominar o mundo. É, né? Não, pô, é, ele sim, é prepotente sim. E arrogante. Ah, tudo bem, tudo bem. Mas você sabe que os senhores serão sócios majoritários no miojo de 2 minutos. Oh, mas então nesse caso, é, daria 75 aplausos. Não, é 75, fica por 75 mesmo. Então legal. Então, muito mas obrigado. Quero trabalhar voluntário. Mas agora são aplausos muito, muito fervorosos. Aplausos, né? Em pé, é. Aplausos em pé. 75. Sim. Muito bem. E você, Wesley Zop? Muito bem. Vou falar de uma utilidade pública. Oh. É, você acha que miojo em 2 minutos não é utilidade pública? De outra utilidade pública. Ah, então tudo bem. Que é, vários amigos meus não têm carta de moto. Não. Por questão de quê? Não se equilibram na moto. Sim, acho que esse é o maior problema hoje pra pessoa tirar carta de moto. Parece que sim. E eles falam assim, mas é o mesmo... Eu falo, né? Mas é o mesmo equilíbrio da bicicleta. Sim. Mas eu não sei andar de bicicleta. As pessoas falam isso. As pessoas falam isso? Hoje por exemplo, dia, Thaís Martin do Los Ticos. Ah, Bracho? Isso, Thaís Bracho. Ele é chefe do Los Ticos, né? Thaís Bracho, chefe dos Los Ticos. O subchefe dos Los Ticos lá, o Bruno Aldi, também não sabe andar de bicicleta. Eu acredito que não. É, então. Só anda de carro. Né? É, só sim, anda de Aldi. Caso dele, sim. Então, eu pensei no quê? Numa moto com a tecnologia do João Bobo. Você não cai nunca, cara. Vai cair e volta. Vai sentir. Entendeu? E eu mesmo, que sei andar de moto, eu já caí várias vezes. Sim, eu não já caí, inclusive. Você já caiu comigo uma vez. Falta o Gabriel, cada vez, hein? Tô treinando pra isso. Próximo é você, hein? Fiz um curso de dublê. Então, não cairíamos naquele dia. É, faz sentido. Cê, e a moto também, você não aliás, tem que ficar preocupado. Aliás, cairia, mas não passaria vergonha. Que você cairia... Você bate no chão. É, você ia dar... É, mas isso é o cair, né? É, mas não... cair é você ficar no chão. Você dá aquela tombada e já volta. Sim. Ou seja, vai machucar de todo jeito. Não é de todo jeito, porque quando você cai, você arrasta. É, mas ainda vai ter um certo... Vai dar uma porradinha. Vai ter uma certa batida, mas quando todo mundo vê... Pra ver o que tá acontecendo, você tá de pé. Não é dano normal. Tô de pé, cara. Aí o cara falar, sei lá, acho que foi um golpe de vista. É. E você pode estacionar a moto... Da onde você quiser, sem se preocupar em bater numa outra moto por causa da inclinação de quando você coloca porque no pezinho. Porque se cair, ela bate e volta. Não vai cair. Ela vai ficar ali. Se ninguém empurrar, ela não vai cair. É, mas se alguém bater pra cair, ela... Vai cair e vai voltar. Vai voltar. Só que também se bater em outra moto, a outra não vai cair, porque ela também vai exatamente inclinar e voltar. Muito bem, verdade. Excelente essa ideia, Zezop. Eu acho que... Eu penso nas pessoas, né? Eu acho que... Tá, e a ideia de 1 milhão aí pras pessoas? 72 milhões pra poder fazer o protótipo. Pra fazer o protótipo em qual moto será? Qualquer moto? Não, daí você põe em qualquer moto, mas, né? Você acopla isso na moto. Não, se você for mecânico de motos, claro, né? Porque você tem que levar numa oficina pra alguém fazer isso pra você. Mas ou um então físico não é quântico. Não é uma moto que você tá desenvolvendo. Ah, não. É um como eu falo, um... Um kit. Um plugin. Um adereço. Um adereço. Mas então daí teria que reformular as leis aí pra escola. Não, lógico, afeta nada. Lógico, porque o cara não ia conseguir tirar a carteira ainda. Na verdade, teria que reformular as leis da física. Ah, bom. Pode ser que às vezes sim. Não. Mas a pessoa não ia conseguir tirar a carta na autoescola ainda. Por que não? Porque não se equilibra. Mas... Com esse aparelho, sim. Mas talvez a autoescola não aceite não, isso, mas, né? Talvez o Detran não aceite. Não, eles começariam com isso. Ah! Que é mais gente pagando impostos depois, porque quanto tá o seguro obrigatório da moto, cara? Entendeu? Entendi. Quanto tá? Tá caro. Tá caro. Beira os R$400. Ah, é? O DPVAT? O DPVAT. Muito bem, gostei. Quanto você acha que... Olhando a nossa tabela aqui, Gabriel Osbar... Acompanhando ali, adereços, badulaques em monomotor com duas rodas, tá ali na classificação de 75 aplausos. Eu acho que são injustos. Não, sabe por que não? Não, vou explicar por quê, porque não é um badulac. Então, mas não tem nada que defina melhor. Exato. Por exemplo, ó, ali acima disso a gente tem... Pra Scania, sim. Pichação de muro, 82 aplausos, então não chega isso. Pichação de muro com letras de diploma. Então, exato, não chega nisso. Depois a gente tem... arroto de bebê em lata, pra momentos de nostalgia. 95, chega, né? É verdade. Então, e outra coisa, por que 75? Porque você disse que não haverá o arraste do machuque, mas vai ter. Não vai ter o arraste. Sabe por quê? Porque você tá desconsiderando a lei da física, a inércia. É. Quando você está andando, você vai bater, vai ter um momento de arraste até você voltar. Sim. Porque não é bateu, parou e voltou. Totalmente não. Diferente. Você tem a inércia, cara. Totalmente diferente de você não ter essa tecnologia. Não, totalmente diferente. Você arrastaria 50 metros. Exato, mas ainda você vai ter o machucado, mas cara. Você sabe que o João Bobo, ele não precisa bater no chão pra ele voltar a ficar de pé. Não, mas um tombo de moto vai bater no chão. Talvez não. Não, vai bater no chão. Então, talvez mas não. Pela dúvida, né? Pela dúvida. E outra coisa, nada te assegura que você vai se manter em cima da moto, porque às vezes o pessoal não tem equilíbrio de manter a moto em pé, mas só de subir na moto ele já cai do outro lado. Não, mas ele não isso, tem nada de equilíbrio. Às vezes a pessoa envolta em banha. Não, mas porra. Às vezes ele passou pelo... quantos gordos você conhece? Às vezes ele passou pelo desembaraçador de fios lá e, pô... Não, peraí. Mas pra isso existe o pino de segurança, em toda moto existe isso. É. E aí? Não, Tudo bem, Wesley Zop, mas... Mas daí são dois badulacos. Não, mas isso já tem na moto. Exato. Isso já existe na moto. Não, não Wesley Zop, não. Você tem... O meu mecânico de moto colocou isso daí e falou que já era lei. Não. Eu tenho que usar esse pino sempre. Não, como é esse pino, Wesley? Um pino no banco, no qual você senta nele e você fica preso dali, você não cai. Acho que 75 aplausos tá de bom tamanho. Você mas também não, concorda com mas isso? Não camarada? Desanima. Concordo, é a escala, cara. Não desanima. Não é que a sua ideia é uma bosta. Não, mas vocês isso? falaram um pouco meio não, que fosse não, isso. Não, né? É que ainda tem que aparar umas arestas. Acho que eu pudesse, eu achei que ia ser 100. É. Mas não, não, não, tudo bem, eu vi que você colocou aí na frente essa daqui, ideia de 100. É. Vou arriscar. Escrevi de caneta, cara. Não sei que nem precisa pagar. Escreveu de caneta no celular, né? Mas tudo bem. Uma ideia muito boa que eu lembro, por exemplo, meu sabonete feito com material elástico. Não entendi a utilidade. Não, é simples, vai ser prático e eficiente isso daí. Você tá tomando banho na prisão. Tô tomando banho na prisão. Já entendi tudo. Não, tá, com tudo medo bem. Do quê? Medo de ser estuprado, porque... Claro que você tem medo. Exato. E daí você tá tomando ali, só que o sabonete que eu tô desenvolvendo, o Presidiário 2000, é o quê? É um sabonete com material elástico. E na hora que ele, se você por acaso derrubar ele no chão, porque às vezes acontece isso, ele vai quicar e voltar pra tua mão, cara. Ah, então aquela tecnologia daquela bolinha perereca. Exato, exatamente. Entendi. Então quicou... Você pegou de volta, cara. Assim, não, isso é sensacional. Isso, vai é ser sensacional. Mas isso é elástico? É um, acho que é uma propriedade elástica. É uma propriedade elástica, pode ser. É, não, uma borracha. Uma borracha, alguma coisa assim. Um efeito potencialmente elástico no sabonete, se chamaria. E daí você tem isso aí. Ah, interessante. Talvez até, porque assim, eu acredito que algumas pessoas se beneficiariam, sim, dessa sua invenção. Sim. Só que poderia ter um plus ali, tipo um sabonete ioiô. Porque nem todo mundo ia ter agilidade pra pegar ele de volta. Ainda mais ensaboado, né? Pode ser. Então você teria ali uma cordinha de ioiô. Que daí tá na hora que ele cai, ele fica rodando, dormindo. E daí ele volta. Você faz o dormir, você volta, você faz aquele balancê também. Ah, você pode até zoar os outros presidiários. Ô, quer meu sabonete? Que eu volto ao mundo. Não, fica legal. E outra, você não precisaria de uma meia pra fazer um tchaco de meias e sabonetes. É, você usa o sabonete. Exato. Mas ele não seria muito mais caro que o sabonete comum? Ah, não. O protótipo que eu estou desenvolvendo está em 72 milhões. Sim, mas eu estou falando na hora do... Quando tiver no varejo. No varejo, eu acho que ele sairá por R$6,90. Ah, ele é mais caro. Não, ele é mais caro, mas... Mas será que as prisões... Qual o valor da sua prega rainha? Não, mas as prisões comprariam esse daí por ser mais caro? Não, mas aí o cada presidiário teria que ter o seu. Não, mas claro que não tem. O cara vai ser preso, leva um estoque de sabonete? Não, o cara leva celular, não pode levar um sabonete. Mas celular... Não, é verdade. Não, tem razão. Ele pode levar um sabonete. Exato. Mas ele leva um sabonete. Exato. Né? E tem coisas que a família pode levar para o presidiário, né? Sabonete elástico é uma das coisas. Sim. É ou ioiô. Sabonete com potência. E poderia o problema do sabonete com ioiô talvez não entrasse na prisão, porque a corda poderia ser usada para suicídio ou para enforcar outros presos. Sim, mas daí talvez só o modelo elástico entraria. Né? Exato, aí. Poderia usar o sabonete ioiô, por exemplo, para vestiários que você divida com Eduardo Zavani. Pra fechar a porta. Pá! Exato. Volta ali. Vestiários, sei lá, da academia, coisas desse tipo. Assim. Gostei do nome que você deu, Elastic Shower. Ficou bonito. Curtiu? Né? Obrigado, meu. Acredito que o Ronaldinho sempre usaria esse celular. Exato. É verdade. Oh, garoto propaganda. O Ronaldinho. Mas nem põe ele na prisão, fazendo propaganda. Comigo é só elástico, ele falou. Comigo é só... E mostra uns dribles dele. E pelo fato sabonete. E pelo fato dele ser gaúcho, vai aí que tá. Não sei se... Se ele vai usar isso. Ele gostaria de ser enrabado na prisão, talvez. Não sei. Não, tem uma... Uma discordância. Tem que pensar nessa propaganda. Vamos ver. Não, mas é legal por questão do elástico, disse o dibre. Mostra ele antes fazendo os dibre, depois ele preso. Fala, comigo é só no elástico. É só no elástico. Elastic então, shower. Ó. E outro, e daí mostra no fim da propaganda aquele sabonete com um monte de cabelo enrolado, grudado. E pulando ali na... Que é o do Ronaldinho, cabelo do Ronaldinho enrolado. Ó, tem isso daí, merecia, ó. E acho que essa tá no topo, hein? Obrigado. 75 aplausos. Eu acho que... Eu acredito 75. Essa eu não vou nem discordar. porque... Você tá nas entrelinhas. Não, porque essa realmente é uma invenção muito simples e que vai ajudar somente presidiárias e as pessoas... Ah, e pessoas... Não, existe o conforto, o comodismo. Tem idosos, mas idosos. Mas a sociedade em geral tem preconceito contra idosos, presidiários e pessoas que comem ovelhas. Então, é, tem preconceito mesmo. Então eu sei que vocês, como preconceituosos, o máximo que vocês vão conseguir fugir do seu preconceito é com 75 aplausos. Você sabe que não foi por causa de preconceito, você sabe que não. Eu sei que foi, porque sabe o seu olhar preconceituoso me diz aí. Não, não foi. Foi por então, questão de você aí, não pensar no ioiô. Porque eu vi que você escreveu aqui ideia pra ajudar presidiário e bandido bom é bandido morto. Você escreveu isso. Bolsomito 2018. Parece que eu tava tampando aqui, não era pra você ler o que eu tava escrevendo. É, então eu sei do seu preconceito. Bom, a próxima invenção que eu queria dizer aqui, na verdade, é uma coisa assim, um bem pra humanidade. Ah, isso que é legal. Muito bem. E eu tive essa ideia, depois de muito tempo aqui gravando com vocês e tal, percebi que até uma coisa que vai ajudar o nosso convívio. Fechador de ouvidos. Não. Oh, um silicone no ouvido, um furador de tímpano. Eu pensei num fechador de ouvidos. Na verdade, eu pensei num massageador. Massageador? Mas acho que tímpano? Já existe. Um massageador de egos. De egos? Mas... Como funcionaria? Funcionaria o quê? Pra pessoas assim... Pessoa vai te elogiando. O ego inchado. Né, que são prepotentes. Que tá expurgando. Exato. O cara já tá com a autoestima lá no alto. Tá tenso, então, o ego dele tá expurgando. Funcionaria pra o quê? Pra equilibrar o ego. Às vezes a pessoa tá com o ego muito lá embaixo. Mas o que seria isso? Uma gravação humilhando a pessoa? Então, falando, você é um bosta. Teria que trabalhar... Você é humano. Você é só um humano. eu tô pensando até em contratar o Paulinho Siqueira, né? Pra fazer parte disso. Autoajuda, né? Autoajuda, que ele manja muito disso, tem um podcast sobre isso. Sim, né? Sim. E daí ele ajudaria as pessoas e ajudaria a gente por causa do ganso, né? Essa arrogância dele e tal. Prepotência. Né? Ele chegaria aqui pra dar uma baixada na estima do ganso. Exato. Eu assim, pensei em fazer... Eu fiz um protótipo, assim, um orçamento de um protótipo com a voz do Cid Moreira. Ah, é? Ficou legal? Só que ficou em 72 milhões. Não, pega do Paulinho Siqueira. E deu sono. Acharam que era a Bíblia. Não, o bom do Paulinho Siqueira é que a voz dele dá tesão também. Sim. Isso que é legal. Aí eu tô pensando em fazer com ele e tal, mas não sei se vai dar certo, se vai surtir efeito ainda. Pode ser que mas não. É uma coisa que vai ajudar a humanidade. Eu acho que como é uma ideia muito... inicial ainda, que a gente não tem nenhum estudo científico embasado... Em cima disso, acho que vale 50 aplausos de mendigo. Mas é prepotente, cara. Você viu como que é? Como que é com ele o negócio? Quem que vai ajudar? Eu falei. Se tivesse pronto agora, aposto que ele dava 100. Eu daria... Falar, puta, foi ajudado. Se tivesse pronto, mas ainda é só uma ideia, cara. Não vai, tem... Daqui a pouco vai falar que tem aresta. Nem físico o negócio é. Eu vou dar 100. 100 aplausos. A gente tira a média aqui. Tudo bem, velho. Vai, acaba dando... Vai, 75. 75. Tudo bem. 5 aplausos. Tudo bem. Por causa da prepotência dele que você não ganhou 5. Ah, não. Quase morri do coração, quando ela me convidou pra conhecer o seu apê. Me amarrei, demorou. Ela me usou o tempo inteiro, com seu jeitinho sedutor. Eu fiz serviço de pedreiro, de bombeiro encanador. Inocente, apaixonado, eu tava crente, ia viver uma história de amor. Oh, chalé pré-exame de próstata. E o que que ficaria falando aí no chalé? Não, é um chalé. Uma reunião? Que falando? Alguém tá, é uma reunião de não, de pacientes? Mano, não entendi nada. Vou falar. Não entendi, é. Qual o problema do exame de próstata? Muitas pessoas... Uma vez por ano só. Não, às vezes as pessoas falam, um cara desconhecido que vai enfiar o dedo no seu cu. Daí quando você fala a palavra cu, as pessoas pensam... Tem medo, né? É, já vai enfiar o dedo no cu. Pô. Sexo. É, então. Já leva pra um lado. Mas o que, na verdade, é o temor das pessoas, o fato de ser um desconhecido. Tá. Então, uma semana antes de fazer o exame de toque, você vai levar o seu médico para um chalé. Assim, numa, talvez na praia, mas alguma com, coisa. Mas assim. Com sauna? Tem sauna? Tem sauna, tem tudo. Piscina aquecida? Oh, tem videogame, entendi, tem... O que você gosta de fazer, Wesley Zop, na companhia dos seus brothers? Ah, A gente fala muito sobre os vícios superados e jogamos xadrez. Exato. Então, a gente é aventureiro, né? Então, vai ter essas coisas. Vai ter mesas de xadrez pra você jogar, vai ter as, dominó. As melhores bebidas pra você tomar, as melhores comidas. Água da Jamaica, vai é a melhor ter, coisa boa, que boa. Tem. Então vai ter diversas coisas ali pra quê? Pra você criar uma broderagem com o seu médico, pra você ficar amigo dele. Então vocês passaram uma semana juntos. E uma vez amigo... Um álbum de família. E daí uma vez amigo, ele vai enfiar o dedo no seu cu, você vai se divertir, não vai ter... Igual a gente faz com os amigos mesmo. Entendi. É arte, isso é arte. É. Exato. Então o problema é romper a relação... A barreira. A relação desumana que o médico cria com o paciente. É verdade. Hoje. Quebrar paradigma. Porque hoje o cara nem olha no seu olho direito e já envia o dedo no seu cu. É, fica chato, né? Então você vai lá, ele vai te levar flores, os jantares não românticos, jantares... Não, não é nada sexual. Jantares amigos ali. Sim. Jantar de brother. Jantar de brother com flores e chocolate e bons de cueca, vinhos, e uma boa música de violino. Exato. Mas coisa de brother. Ao vivo. Ao vivo. Do lado ali, sim. Boas leituras, então, eu penso que é isso, é uma invenção do lugar. Passeios do... de brother, é um negócio, a luz da lua, é, né? É, um negócio ali, exato, da praia, ali da praia. Sim. Mão dadas pra quê? Pra você já ir sentindo como é a textura da mão dele, entendi, seu corpo já tá familiarizado. Seu psicológico ir acostumando. Não ter rejeição. Exato, né? Você vê que ele, ó, a unha tá bem cortadinha, assim, entendi. Uma mão macia. Passa um hidratante. Exato, então você às vezes passa hidratante na mão e nas costas dele, entendeu? Sim, sim. Mas não, coisa de brother. Eu tenho uma pergunta, talvez, pra criar isso, uma atmosfera em volta. Não, eu já estudei uma área, tudo, não vai ser em qualquer lugar. Vai ter que já ser comprado uma área. Ele estudou hotelaria. É, exato. Você acha que pra produzir isso ficaria mais ou menos quanto? Então, pra começar ali, né, numa área de Cananéia, que eu analisei sim. Tudo. Ah, melhor, né? Fala que lá o clima é muito bom. É, exato. Então vai ser, pra começar, 72 milhões de reais. Você pensa o retorno? Em torno disso, em quanto tempo? Não, eu acho que ali... Porque é um mercado que está em alta, né? Exame não, de então, próstata. Isso que eu estou falando. Porque a população do Brasil está envelhecendo. Sim. Então as pessoas têm que fazer mais exames de próstata. Sim. Então eu penso que ali em 3 semanas já vai dar... Três semanas já recupera. Já recuperou. Então são bastante quartos. Né? sim. 72 milhões? Não, isso justifica. Isso justifica. É. Exato. Justifica, sim. Não, achei excelente a ideia. Ó, 75 aplausos. 75 parabéns. Aplausos. Eu daria um pouco mais, mas como eu ainda não faço esse tipo de coisa, exato, por necessidade. Exato. Vocês estão falando primeiro porque o Wesley Zop já faz exame de próstata com todo mundo que ele vê. Ele vai no. Vai no pediatra levar o sobrinho dele. Já... Aproveita aqui. Oh, tô sentindo um incômodo, né? Então por isso você não enxerga a utilidade não, 100%. Não, eu vou explicar o porquê. É, tudo bem. Porque eu acho que isso seria muito caro. Muito caro? Não, seria. É pra Hack Society. Desculpa, não é pra todos. Exato, então. E por isso eu acho que merecia 75, porque você só tá pensando na classe alta. É, tô pensando simplesmente no retorno econômico, mas... É, talvez anões não daria certo. Verdade. Sim, exato. Classe alta financeira. Não, mas pra anões pobres... Você já viu um anão rico? Eu nunca vi. É, eu nunca vi um anão morto, mas tá... Tudo bem, eu aceito aí. Acho que pela falta de humildade. Pela prepotência. Pela prepotência dos clientes. Dos clientes. Ah, sim. E do dono do chalé. Pensei nessa ideia por causa do ganso. Obrigado. Um massageador de ego? Não, não. Quem dera. Eu tivesse pensado nisso. Uma privada acoplada numa mochila. Seria uma boa, mas não. Uma boa. Não. Agora minha invenção é mais popular. Popular pra quem usa gravata, né? Ah. É mais popular ainda assim. Sim. Vou explicar. Porque todo mundo usa gravata hoje. No colegial, eu tinha um amigo que ele era muito, muito pão duro, muito mão de vaca. Ele guardava uma paçoca no bolso e ele ia quebrando pedacinhos dessa paçoca pra comer escondido. Só que todo mundo via que ele não tinha discrição. Dom Bom Ninja, pra fazer essas não coisas. Não fez o meu curso de descrição. Não fez o meu curso de descrição. E daí eu pensei no quê? Existem formaturas que você não pode entrar com bebida alcoólica. Ah, é, formaturas da oitava série. Acontece. Formaturas do jardim de infância. Formaturas evangélicas. Sim, sim. Você não pode entrar com bebida alcoólica. E as pessoas revistam pra ver se você não tem um frasco escondido. É, formatura evangélica na prisão, sim. Às vezes, sim. Você já foi em alguma formatura e foi revistado. Sim. Tá bom. Eu fui revistado. Tudo bem. Então, daí não podia entrar com bebida alcoólica. Eu pensei, e se tivesse um frasco na gravata? No formato da gravata, porque atrás da gravata. Ninguém revista a gravata. Ninguém. Cara. Não, mas acho que frasco não é a palavra adequada. É um frasco tipo aquele... É um recipiente... Que molda a gravata. E ele tem que ser... Não pode ser de material duro. Não, ele é maleável. Ele é tipo maleável. Aquele soquinho que eles dão pros corredores. Sim. Aqueles squeezes maleáveis. Isso, aquilo lá. E daí, no formato da gravata... Você já puxa um canudinho aqui. Um canudinho ou desce com a boca aqui perto da gravata, pá... Porque ninguém revista a gravata. Ninguém pega na gravata. Ah, e se o cara falar, mas tem um negócio estranho, falar, é meu pinto. Não, fala, é uma gravata italiana. Porque eles vão estar de gravata, mas não da Itália. É. E aí você pode levar a sua bebida alcoólica ali, pra você que é alcoólatra, talvez. Eu não... penso que eu daria 100 aplausos. Ah, é isso que eu tô falando, cara! Mas... Como mais? Novamente, você caiu no quê? No quê? Ensinar nossos ouvintes... menores de idade, como o Jardel. Que não deveria estar ouvindo. Guilherme então. Oliveira. As filhas de Rodrigo Malta. Você tá ensinando que burlar as leis novamente. É, de novo, sempre escorrego na lei. Você sempre comete esse erro de quê? De ensinar delitos. É um demente. Será que as pessoas devem se alcoolizar, não importa que estejam numa balada evangélica? Então... Um exemplo do evangelho. Mas, sim, mais uma vez. Então, eu acredito que você foi revistado somente por você ter essa cara de demente. Não, mas eu fui realmente revistado. Essa cara de insolente. Pode ser. De canalha. E por ser careca. De sociopata. É. Então, como você ensinou aí pessoas a delitar... Somente 75 aplausos de Chorume. Seria 100 mesmo? Seria, mas pelo delírio. Se você falasse, se você quer, sei lá, tá indo trabalhar de gravata e quer levar uma bebida... levar uma bebida alcoólica... Tudo bem. Tudo bem, porque eu trabalho, todo trabalho aceita bebida alcoólica, tudo sabe disso. É verdade. Disso. Agora, pra provocar uma balada evangélica, achei muito... Não era pra provocar. Muito desonesto da sua parte, porque você é o quê? Você quer sempre causar polemiquinha, né? A gente não pode fazer um podcast família aqui. Você sempre quer causar polêmica, ofender a religião dos outros, os costumes da sociedade. Não, gente, mas então não é... Então é 75 aplausos. Gostaria de dizer duas coisas. Uma é abajur. Sim. Então eu queria dizer três coisas. Sim. Uma é abajur. A segunda coisa é, depois de Ganso incorporar o espírito de Wellington Chassi e dar um sermão de pai... É verdade, sim, é verdade. Sim. Não posso discordar dos 75 aplausos. Eu até fiquei feliz de ser 75, acho que eu mereceria menos. E a terceira coisa é... Queria dar pra você depois desse sermão. Mas agora, como eu sou seu pai, não... É, não pode. Não, só depois. Seria incesto. Sim. Parece incêndio. Que o Gabriel tem mais uma invenção pra falar. Tenho? Não, eu pensei numa coisa assim, não sei, é muito inovadora, talvez eu não tenha detalhes pra dar sobre isso. Mas eu pensei em alguma coisa assim, uma interação de amigos. Uma interação homem-máquina. Isso, homem-máquina. Pode ser. Mas meca já existe. As pessoas entram dentro de robôs e manuseiam ainda. Mecha! Eu chamo de meca. Tá, tudo bem, meca, que ele reza lá dentro. Eu vou 5 vezes na vida pra meca. Mas enfim, uma interação entre amigos, mas que fosse tipo o quê? Tipo um papo de bar. Certo. tipo um papo de bar, mas que não fosse assim a esmo. Isso. Que tivesse um conteúdo, tivesse um assunto. Se não fosse, e que não fosse prendido a nenhuma amarra social. Não. Ah, tô entendendo. Tipo um papo de bar. Estou mentalizando isso aqui. Tipo um papo de bar, sabe? Um papo de bar sem gravatas... Não, imbecis, né? Bebidas livres. A embriaguez é liberada. Ah, tudo bem. A embriaguez social e por que não, fenomenal. E não delimitória. Ah, não, sim. Mas que talvez essa conversa tivesse um tema, não sei. É. Não tô entendendo. Um tema que pode ser seguido ou não. Pode. É, sim, porque não, porque isso depende, são amigos, eles conversam sobre o que quiser. Exato, é um lugar de interação. O papo é deles, eles falam do que quiser. O lugar que as pessoas, o lugar que esses amigos falam coisas e se divertem com isso. E pensando que ele falou, é tipo um papo de bar, mas não está no bar, então. Não. E as pessoas se divertem com isso. Se divertem, mas como elas se divertem tanto, talvez fosse legal isso ter uma recordação. Isso, né? uma recordação. Uma foto, uma gravação. Uma gravação do dia. É. Só que, pô, câmera pra filmar é caro. Talvez seja um gravador de áudio. Ah, um gravador de áudio. Gravador. Eu tenho um Rec Repete. É porque se a conversa... Eu tenho aquele Rec Repete do Google, sabe? Pode ser, porque se a conversa é o importante, então o vídeo não é necessário. Não é necessário. É melhor, porque às vezes só a conversa, depois, por exemplo, esse amigo vai ouvir, ele fala, ele imagina as coisas. Lembra que não fica mais a critério da imaginação do que da imagem. Se a imagem tira um pouco do tesão. Tira. Né? Mas você gravaria em fita cassete e distribuiria para seus amigos ou você tipo colocaria na internet? Gravaria em vinil. Tô pensando assim, em vinil ficaria mais garboso. Vinil, pô, né? Pensa. Exato. E tal, mas um vinil assim que caiba bebidas alcoólicas escondidas. Essa ideia é sensacional, hein? Mas talvez isso ficaria muito caro. Eu pensei assim, tipo MP3. Tá. MP3. Ah, tá. O formato mais de computador. Você entregaria aparelhos de MP3 pra... Não, eu pensei em compartilhar a mídia. Tal, mas sendo estéreo ou mono. Porque tem gente que é mono. Tem gente que é mono. Tem gente que é mono. Entendeu? Sim. Tem gente que é estéreo também. E só esses três amigos compartilhando entre si, só pra eles se divertirem. Então eu entendi. Ah, e com outras pessoas também que quiserem. Mais pessoas podem ouvir esse assunto. Pessoas que se sentissem atraídas por, sei lá, automutilação. sei lá. Por sexo com golfinhos. Mas que nome isso pode ter? Pode ter um nome, não sei. Sei lá. Porque teria questões, teria um quest. Pode ter quest. Pode ter quest. Não, eu acho que seria legal um nome estilizado, tipo podcast. Nossa! Ah, pode de tudo, inclusive cast. Perguntas polêmicas. E todo mundo sabe que se podcast, pode tudo. Pode tudo. Exato. Então chamaria podcast. Podcast, o que vocês acham? Que é uma mídia que você vai deixar na internet para os outros ouvirem o que você conversou. Cara, isso foi... É melhor paradigma. Dentre todas as ideias... Sem paradigmas. Dentre todas as ideias que apareceu aqui no Churume, essa foi a pior bosta que eu já ouvi, cara. Não, isso daí não faz sentido algum, cara, Gabriel. Mas peraí, mas chamaria podcast ou todo mundo poderia gravar podcast e cada um daria um nome? Não, cada um daria um nome, né? Não, isso daí... Seria equivalente a macarrão instantâneo, né? Cada um dá um nome. Alguns chamam de miojo. Sim, né? Mas miojo a gente sabe que é um nome próprio. Já tem. E isso daí foi a pior coisa que eu já ouvi. Isso daí é pior que lixo, cara. Isso daí é o lixo do lixo das ideias. Puro chorume, cara. Isso, exato. Obrigado. É o puro chorume. Você é um cara de muito vocábulo. Isso daí é o chorume das ideias, cara. Foi a coisa mais ridícula que eu já ouvi. E outra, isso nunca vai dar certo, você sabe. Né? Obviamente que não. Você é um lixo humano, cara. Desculpa. Não é à toa que você é broxa. Imagine. tio vai ensinar o que é incesto. Então terminamos mais um episódio desse podcast. Podcast. Pode quest ou pode tudo? Pode, todo mundo sabe. Se sabe, pode uma quest, pode tudo. Pode tudo. Então, chegamos ao fim do brainstorm do lixo do lixo. Brainstorm com ideias sensacionais. E são tão sensacionais que você pode até falar para os seus pais. Exato. Você pode falar essas ideias para todo mundo. Começa a jogar que em breve aí essas invenções aparecerão e revolucionarão o planeta Terra. Gabriel Osmar, seu momento de falar tchau pro ouvinte e dizer pra eles nas nossas redes sociais. Ouvinte, você que tá me escutando e também gostou da ideia que eu tive, por favor, me dê dinheiro pra eu poder produzir. Só tô pedindo 72 milhões. Pra cada ideia. E pra você que contribuir, vai ter todo... Tô pensando assim, como prêmio, todo domingo tem um episódio pra escutar dessa nova invenção. Você ainda tá com essa ideia ridícula. Não, tô vai tentando dar certo divulgar, cara. Tô tentando divulgar, não sei. Tudo bem. Faz de graça isso daí, põe na internet. Cara. Não tá, vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Mas pra você que enquanto isso não tem nada pra fazer e quiser acessar a gente lá nas redes sociais, né? Tipo Facebook, Instagram, temos Orkut. O Lixo do Lixo. E pra você que curte um Twitter, tem @néctardolixo. Muito. Quero deixar meu tchau triste aqui, porque eu fui humilhado. Não, eu fui humilhado do bem. Sim, sim. E humilhado por 75 mendigos. Que vaiaram a ideia. Não, mas teve 75 vaias de mendigo, que tá é bom. O, né? Que é o subnível da escala, né? Porque não, todo não, mundo pensa que o mínimo é zero, não. Não, o mínimo é 100 vaias de mendigo. É menos 100, é o 100 então... Então, Wesley Zop, é o seu momento de você falar os outros contatos que a gente tem para o nosso ouvinte, dar o seu tchau e fazer o seu jabá inventístico aí. Oh, aí sim, é isso que eu tô falando, cara. Também você pode nos acessar com o WhatsApp. WhatsApp, que é o DDD19-99495-5485. E também temos agora um grupo no Telegram, que é onde o Arnaldo vai deixar o like na postagem. Você vai entrar lá, Gabriel? Eu já tô lá. Ah, ainda bem. Já tô. Nada a ver. E também temos um e-mail, que é o autocriticas@chorume.com.br. E peço aí, eu não quero que vocês contribuam com 72 milhões, não, das minhas ideias. Estará lá na ajudeaideiadowesley.com. Pode colaborar com o valor que você quiser. E cada um que colaborar vai ganhar um porta-retrato com a minha foto dando um joinha. Muito bem. Então você, ouvinte, aí entre em contato com a gente. Então obrigado, ouvinte, por estar acompanhando o Chorume. Até a próxima semana. Tchau!